Vamos lá, sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, a mais um podcast da Resistência Retro Game. E aqui, como sempre, meu amigo Lulu. Fala, Lulu. Boa noite. Vamos discutir a dificuldade. Isso aí, já deu spoiler. E meu amigo aqui, o facas guinso barbudo que tava sumidão, o Demolei. Fala, demônio. Quem é vivo sempre aparece. É. E o cara aqui que tem uma dificuldade de entrar no mar, o Pessoas. Fala, Pessoas. Vagabundo gosta de terminar no easy. Isso aí. Então, como já foi aí meio que espolhado o tema aí na abertura, né? E vamos falar sobre dificuldade nos games, né? Principalmente por causa do polêmico caso do Cuphead. Vamos falar de dificuldade, né? Como ela surgiu, como ela foi introduzida no mundo dos games, como isso foi apresentado para nós jogadores, né? Desde os primórdios e até a situação atual. Deve ter para experienciado, principalmente os mais velhos, né? Dificuldade foi uma coisa que foi surgindo conforme a evolução dos videogames, porque no início de tudo, você não existia dificuldade, simplesmente o jogo era do jeito que ele era, você ia jogando e ele ia ficando mais difícil. Então, vamos falar sobre isso, eu acho bastante interessante, né, galera? Vocês aí que jogaram Atari, Odyssey, como eu, simplesmente o jogo era aquilo ali e acabou a dificuldade. Era algo que a gente foi ter conhecimento depois dos consoles mais modernos, né, Nintendinho, que você podia escolher o nível de dificuldade. Até então, o jogo era aquilo ali e acabou, né? Acho que a gente teve que começar falando do arcade, cara. Ele é o pai da dificuldade, cara. Porque, não sei se vão concordar, o Atari não era tão difícil o jogo. Algumas coisas assim, mas acho que o pai da dificuldade é o arcade, cara. Mas eu acho que explorar também a dificuldade, por exemplo, do Atari, que era uma dificuldade, era aquela coisa da dificuldade crescente, basicamente. Não tinha uma, vou escolher o easy, normal ou hard. E nem tinha fase, tem muito jogo que não tinha fase, era só tipo aumentando até você não conseguir jogar mais. Isso, River Raid, até você conseguir combustível e morreu, né? Digamos, essa era a dificuldade, né? É, mas o marido do River Raid é até bom que, um exemplo bom, acho que é um dos jogos mais complexos de Atari em relação a isso, porque ele começa bem simples, né? Os ambientes bem abertos para você poder progredir com o avião, e depois você vai ter que fazer manobras bem apertadas, onde você tem que calcular bastante o espaço entre a parede e seu avião, sabe? Com as manobras bem apertadinhas, e eles começam a colocar o posto de abastecimento em locais de difícil acesso, onde você, se você errar, você vai explodir, e começa a aparecer aviões que tá fora da tela, porque tem os aviões que vêm na tela normal, os navios, e começa a aparecer alguns que ele simplesmente atravessa a tela, você não sabe onde ele vai aparecer. Ele simplesmente atravessa muito rápido, são os aviões pequenininhos, né? Então, gera uma dificuldade a mais. Então, é bem interessante isso, né? Porque no Atari, realmente, os jogos, a dificuldade ia ficando bem gradual, né, cara? Eu acho que isso era muito gostoso, né, cara? Você... O jogo ia desafiando aos poucos, né, cara? Eu achava muito legal isso. Sim, a dificuldade, no caso, os jogos mais antigos, a gente pode começar falando, por exemplo, do Atari, a dificuldade era o lance de aumentar o número de inimigos, aumentar a velocidade do jogo, aumentar o nível de coisas que você tinha que fazer. Por exemplo, um jogo de Atari que eu lembro muito, que eu até ficava tenso por causa da dificuldade que eu achava que ele ia ganhando, era o Frostbite, vocês devem conhecer, né? Sim, porque um dos meus jogos favoritos. Porque o urso, cara, o urso, ele fica no modo insano, mais pra frente, ele corre atrás de você, cara, como se não houvesse amanhã. E eu ficava tenso, cara, porque quando você fazia os pulos, né, e voltava, ele vinha. Cara, era muito bom. Eu lembro, assim, com o maior prazer. Essa foi, acho que, uma das primeiras coisas que eu lembro sobre dificuldade em jogos de videogame. Acho que mais do que esses que vocês falaram, tem um que traduz isso de uma forma mais simples de entender, que é Enduro. Que o jogo basicamente não tem fim, você começa tendo que ultrapassar 200 carros no período de um dia do jogo, depois tem que passar mais 300, depois vai aumentando de 100 em 100, 300, 400, 500, 600, até você morrer. Tipo, não tinha um final programado pro jogo, era só crescer a dificuldade até não dar pra jogar mais. O que reconta é a corrida, porque a corrida do Enduro simula, por exemplo, um período de um dia. Você vê assim que vai mudando. É uma coisa até que o pessoal tirava sarro dizendo assim, ah, que os jogos, é, sei lá, a Gran Turismo não tem mudança de dia e noite, e Enduro no Atari tinha, sabe? Que você vê, tipo, entardecendo, ficava de noite, ficava névoa, essas coisas. Mudança climática, né, que começou com o Enduro no Atari. Não é coisa dos jogos de hoje. Então o Enduro é como o Galaga, ele não tem loop, um loop final. Quando ele começa a recontar. Ele sempre vai aumentando, aumentando, aumentando. E chega uma hora que, tipo assim, se eu não posso errar praticamente nada agora, porque se eu errar, acabou, é game over. Não, tinha dia e noite, tinha neva. Só pra dar mais um feedback em relação à dificuldade aí, eu acho que um jogo pra mim que era mais, mais aparente. Se não me engano, era, acho que era Dragonfire o nome, que você tinha que entrar no castelo, roubar o tesouro do dragão e fugir. Não sei se vocês já jogaram esse jogo do Atari. Você é um bonequinho, tipo, antes de entrar no castelo, tem umas bolinhas de fogo que você tem que desviar. E quando você entra no castelo, tem um dragão no fim da tela, tipo, é isso mesmo, é Dragonfire. Eles soltando fogo pra cima, você tem que pegar o tesouro. E cada vez que você passa, o jogo reseta, né? Só que o dragão muda de cor e fica mais rápido. Eu me lembro que quando você chega num dragão preto e num dragão branco, você tem que ser o Neo do Matrix, meu irmão. Que, cara, é mil fireball na tela, sabe? Tu tem que ser mexendo na velocidade da luz, cara. É muito bizarro, assim, é muito sinistro, sabe? A dificuldade. E era o padrão, pra, com variações, claro, dependendo do tema do jogo, era isso que a gente tinha, né, cara? Opa, agora aumentou uma velocidade que eu lembro que eu morria aqui. Você passava, era aquela vitória, né, cara? Então, você sabia onde que você morria no River Raid, digamos assim, né? Você chegava até um ponto ali e você, pô, dali se passasse, você, pô, agora sim, fui mais longe, entendeu? E alguns jogos de Atari têm realmente um fim, digamos assim, né? Então, o único que eu sei que eu realmente eu virei, que vem até com guia, é o único jogo da vida que eu aluguei de Atari, é chamado Montezuma. Esse jogo tem final, eu consegui virar porque ele vinha com guia em português e realmente tinha final. Um jogo muito bom até. De labirinto, não é linear, é muito bom. Só que só pra gente poder não enrolar muito, eu acho que o que é interessante nessa era aí, nessa primeira fase, que independente de tudo, você não tinha como intervir na dificuldade. O jogo era exatamente do jeito que o programador e o desenvolvedor setou para você jogar, sabe? Independente de você gostar ou não, o jogo ia seguir aquele fluxo, cara. Ele ia começar daquele jeito e ia aumentando a dificuldade, aumentando o desafio conforme o desenvolvedor programou. Então você não tinha essa questão de dificuldade. Então achava que o jogo ia ficando mais difícil, é claro, tu sentia que ia aumentando, só que você não tinha como intervir, entendeu? E ninguém reclamava disso, porque, cara, era padrão daquela geração, sabe? Mas era padrão não por opção, era por falta de opção, né? Tipo, por precariedade de recurso, vamos dizer assim, era muito mais prático você programar o jogo para ir aumentando a dificuldade, para ir ficando mais rápido, para ir colocando mais coisa na tela para passar, do que criar novas fases, do que criar novas condicionais e novas coisas. Então, isso aconteceu mais pela falta de recurso do que por uma opção mesmo de desenvolvimento. Sim. O Atari não conseguia fazer um jogo com três telas no Atari, já era uma revolução, cara. Então, não tinha jeito. O que se fazia na época, eu não sei se vocês fizeram também, a gente fez aqui em casa, ou eu já vi outras pessoas fazendo também, como não tinha dificuldade e às vezes nós queríamos tornar o jogo mais rápido, mais desafiador, nós inventávamos a dificuldade. O que era isso? O River Raid é um exemplo disso. Eu lembro que o meu irmão jogava que não só valia dar tiro na ponte, por exemplo. É mais modo de jogo, mas era uma dificuldade, porque era um desafio a mais. Eles jogavam assim, você só pode dar um tiro, e o tiro é na ponte. O resto tem que passar sem dar tiro. Era divertido. Muita gente criou algumas dificuldades, porque às vezes naquela época não tinha muito jogo. Nós não tínhamos 20 jogos de Atari, poucos tinham, né? A gente tinha um, trocava com um amigo e tal, então acabava de a gente jogar tanto jogo e ficar bom, que a gente criando a dificuldade do jogo. Isso faz parte da nossa época também. Do Atari. É, mas assim, o Atari também, só pra gente não cometer uma gafe, né, que a gente vai chegar lá, mas o Atari também refletia, não é só limitação, ele refletia o contexto da época dele, porque o Atari ele fazia uns jogos, né, que seguia meio a filosofia que existia no arcade. Os jogos de arcade eram assim, o Galaga, entendeu? Pac-Man, pontuação e dificuldade aumentando gradativamente também. Era o modelo daquela época, sabe? Era assim já. Então, os jogos de arcade também faziam a mesma coisa, entendeu? Mesmo tendo mais recursos com o Atari, também seguia a mesma filosofia. Então, aí, algo que me falha a memória, eu acho que a gente tem que buscar aí no fundo aí, vou perguntar pra vocês, onde foi que vocês viram pela primeira vez as variações da dificuldade, né? Onde você poderia escolher níveis e outros tipos de variações assim nos jogos? Eu, por exemplo, eu poderia citar começando com o jogo de arcade, eu poderia citar um tipo de dificuldade. É um tipo que é meio controverso, né? Muito jogador, ele refuta isso. Na verdade, não refuta, ele não concorda, né? Considera um tipo de dificuldade injusta, que é a dificuldade de jogos de arcade, que eles eram baseados em, como a gente era moleque, o negócio era tirar dinheiro da gente. Então, a dificuldade foi muito usada por eles pra gente poder rejogar o jogo, pro jogo não ficar repetitivo também, pro jogo não ficar sem graça, pra nós jogarmos o jogo cada vez mais. E um exemplo disso que eu lembro é o Traverse USA, né, que é o Zip Race, né, e ele tem uma dificuldade que ele segue, como a gente tava falando, no Atari, só que a do Atari, ela é, a gradatividade é menor. É como se fosse assim, a dificuldade vai até o 10 no Atari, um exemplo. O Atari começa 1, alguns jogos 1,5, 2, 2,5, 3. No arcade ela pula do 1 pro 7 e depois já vai pro 20. É uma dificuldade assim que às vezes você, 5, 6 minutos de jogo, você já perde uma ficha, entendeu? Esse é o tipo de dificuldade que eu vi, que eu me lembro muito bem assim, que foi com o Traverse USA. Vale lembrar que esse tipo de dificuldade de arcade, na verdade, era setado pelo dono do fliperama ali, né? Pelo cara da ficha, às vezes, né? Não era uma opção assim, vocês tinham uma ideia de que aquele jogo, determinado jogo, ele estava em uma dificuldade maior do que a mesma máquina em outro fliperama, digamos assim, né? Era uma coisa assim que dependia muito do local. Às vezes você ia numa máquina lá de Double Dragon, por exemplo, e você via que ele tinha lá 3 vidas. E numa outra você ia, era uma vida só e let's go, cara. Acabou teu jogo, entendeu? Tinha essa coisa da realmente dos settings marcado por aquele fliperama, digamos assim, né? Eu já vi muito fliperama que era assim. É, o famoso de Deep Switch, né? E ele não mostrava pro jogador. Por isso que eu gostava muito de jogos da MVS, né? Porque a maioria era... O cara não conseguia atirar, né? E aparecia lá, level. Então o level 4 era o padrão, quando sabia que estava sendo o level 4 era porque estava mais difícil, né? O que a gente identificava muito como jogador, e eu fazia isso, às vezes eu ia em outro flipper jogar, porque a gente via, era a barra de energia, às vezes mais cheia, ou o número de vidas. Ah, vou jogar Ghost and Globins, né? Ah, naquele lugar começa com 2 vidas. Ah, nesse lugar começa com uma vida só, sabe? Então a galera fazia isso, cara, pra poder ter uma experiência melhor de jogo, né? Normalmente, um jeito de tu comparar era o número de vidas, né? E eu acho que também, né, logo no... Mudando um pouco do assunto arcade, eu acho que nessa época também, de meio dos anos 80, aí também começou outros tipos de dificuldade. Começaram jogos... a ter diferentes tipos de dificuldade relativo até a uma inteligência artificial. Eu andei pesquisando aí até a respeito disso. Teve jogos assim em 1986. Você lembra? Já jogaram Zanac de MSX? Cara, esse jogo ele tinha uma dificuldade que era ajustada conforme o desempenho do jogador. Acho que foi um dos primeiros jogos a ter isso. Então era aquela coisa, o cara tava indo bem, tava matando bem os... É um shmup, né? O Zanac. E isso tinha uma variação conforme o desempenho. Então as naves aumentavam a velocidade um pouco, os tiros eram mais rápidos, dependendo de qual power-up que você tinha ali, que nível de power-up, então os jogos começaram a ter uma certa inteligência para se ajustar conforme o teu desempenho, né? Eu acho muito isso muito interessante. Tem Tem um jogo parecido com isso que o Lu falou, que é do Master System, que é um jogo pra pistola chamado Assault City. Não sei se vocês conhecem, que é de atirar em robô. Que é uma, tipo, meio que apocalíptico, e os robôs tomaram conta de tudo, e você tem que matar os robôs lá. Aí, a dificuldade do jogo também é dada de acordo com o tutorial. Que o tutorial lá vai passando, diz lá como é que você vai ter que fazer pra atirar, onde é que você tem que atirar, você não pode atirar nos humanos, tem que atirar só nos robôs. Daí, de acordo com a velocidade que você acerta, os alvos que aparecem, e o seu percentual de acerto, né? Se você acertou ali direitinho os robôs, não acertou nenhum humano e tal, ele faz um cálculo lá pra dizer qual é a dificuldade que você vai jogar. Então, o macete assim que eu dou, porque se você acertar tudo bem rápido, o jogo fica praticamente injogável de tão difícil. Então, o macete que eu dou é quem for começar a jogar, quem nunca conheceu o jogo, que for testar depois que eu vi isso aí, não acerte 100%. Ou erre, ou faça alguma coisa ali de propósito, porque senão fica injogável mesmo. Não dá pra jogar. Que coisa, essa daí eu não conhecia. Um jogo que eu conheço, porque eu sofri isso no arcade, né, é o Gradius, né? O Gradius, ele, quando você tá full power up, se você ficar muito tempo sem morrer, ele aparece um besouro no canto esquerdo da tela, ou no canto direito, ele começa a subir e descer, e ele passa pela tela voando muito rápido, e onde ele passar, ele pega os teus power-ups, pega os seus orbes, entendeu? Então às vezes tu tá ali... Ele roubou. É, então você tá ali, tipo, dando um tiro, tá se preocupando em matar o inimigo na tela, vem esse besourinho, vai lá e rouba teu Optimum, entendeu? Aí ele rouba mais de um, tá? Se tiver enfileirado, tiver, tipo, dando... consertando os seus Optimum pra dar... consertar num ponto pra dar mais dano, ele leva tudo, cara. Então é o jogo usando uma inteligência artificial ali pra te fuder e deixar mais difícil, cara. Me diga uma coisa aí, então, Rubens. Você recorda de algum jogo de NES, assim, que tem um seletor de dificuldade prático pra você... Sim. Sim. Power Blade. Power Blade? Power Blade, ele tem nível de dificuldade. Ele tem um normal e tem o hard. Ele não tem easy, né? E... no normal, é extremamente fácil. Entendi. Extremamente fácil. Então ele é próprio pra jogar no hard mesmo, pra ele dar uma dificuldade legal no jogo. Mas esses jogos de NES, Master System, ele normalmente não tinha uma coisa de seleção assim, né? Não era uma coisa normal ainda, né? Então, tem que pegar os jogos da época dos primórdios, que eu me recordo, do começo, que é nos anos 80, não tinha muito. Era mais um lance de password, que a gente se lembra, continue e basicamente isso. Depois, nos anos 90, começou a aumentar isso aí, porque vem o Mega Drive, aí vem o Super Nintendo, então acho que eles começaram a colocar. Sim, porque é aquela coisa, como eu tava falando também na questão do Atari, é questão de recurso. Né? Master System e Nintendo não tinham tanto recurso assim para eles explorarem com relação a isso aí. Também tem uma outra questão que deve ser levada em consideração, é a questão da idade do público, né? Do consumidor do console. Porque na época do Nintendinho, não tinha muito adulto que jogava videogame. O jogo era pra criança, vamos dizer assim. Então na época do Mega Drive e Super Nintendo, o videogame era tanto pra criança que ia começar a jogar, quanto aquelas que já vinham das gerações anteriores, que já eram um pouco mais experientes nos jogos. Então houve essa necessidade de eles adequarem os jogos com níveis mais fáceis ou níveis mais difíceis, para que todo mundo tivesse acesso a determinados jogos. Então, eu acho que eu vejo mais por aí, não somente assim, porque os caras não fizeram porque não quiseram, não. É uma adequação, não só aos novos recursos que os consoles tinham, mas também a nova configuração ali do mercado consumidor. Um exemplo da necessidade também do jogo ser difícil também, no caso de Mega Drive, Nintendinho, Master System, era o tamanho do jogo, vocês não concordam? É, a temática do jogo, são várias questões assim que já daí tiver, como pela variedade de tipos de jogos, as dificuldades aumentaram e muito, em muitas escalas, né, cara? É porque um exemplo assim, eu falo por causa de um jogo, por exemplo, você pega um jogo, por exemplo, que você tá bom. Tem jogos de Nintendinho, né, ou NES, né, que você consegue terminar em 25 minutos, 30 minutos. Você não precisa ser mega viciado, não é um speedrun. Você consegue terminar porque o jogo, ele é fácil. Então alguns jogos que eles perceberam isso, eles foram botando uma dificuldade maior, que é o caso do Simpsons, por exemplo, que todo mundo lembra, que é uma dificuldade absurda nos jogos do Simpsons, que ele coloca coisas meio difíceis de fazer. né? E naquela época também tinha, não tinha revista, não tinha informação que tínhamos hoje também. Muita coisa a gente aprendeu na marra, né? É assim, mas eu acho que, vamos dizer assim, nos 8 e nos 16-bit foi quando os jogos foram começar a ter a cara que a gente tem hoje, né? Alguns já no Nintendinho já tinha as coisas de dificuldade ou outros tipos de coisas que você poderia escolher ali, mas no 16-bit começou a ficar com cara de gente grande, né? Que é o que meio que segue a indústria hoje em dia. O interessante é que nessa época vários parâmetros eram levados em consideração para poder criar dificuldade nos jogos. Uma coisa que é muito interessante é no caso da Virgin Games, né? E a Disney, que eles aumentavam a dificuldade dos jogos dele pro cara não virar o jogo numa locada só. Porque lá fora tinha uma... Eles estavam começando a brigar com locadoras, porque o que acontece? As vendas dos jogos, eles achavam que estavam diminuindo porque o cara ia na Blockbuster da vida, alugava um jogo, pegava no fim de semana, devolvia e não comprava a fita. É o que aconteceu com nós brasileiros aqui, né? Que todo mundo era pobrão e ninguém ficava comprando o jogo. Então, o pessoal alocava. E lá nos Estados Unidos estava rolando isso também. Então, por exemplo, o Rei Leão e outros jogos, eles começaram a aumentar muita dificuldade. A segunda fase do Rei Leão, que você, aquele pouso do macaco, aquela fase só existiu porque a Disney pediu para colocar para poder aumentar o jogo e deixar o jogo mais difícil. Tu vê que a primeira fase é muito fácil e tu chega naquela segunda fase lá que você morre com qualquer erro. Tu cai muito fácil daquelas girafas e daqueles hipopótamos lá. Eu acho que o que te mata mais naquela segunda fase é aquele passeio em cima do avestruz, que tem uma parte lá que você tem que dar dois pulos e o segundo pulo você nunca dá no tempo certo e morre. Não, também tem isso. É tudo chip death. Se você reparar ali, é tudo chip death, sabe? É tudo muito fácil de você morrer. Por quê? A curva de dificuldade, que nem o Rubinho deu exemplo do arcade, passou do 10 por 70 de uma fase para outra, cara. É a segunda fase do jogo. É. Foi só para poder prolongar o jogo e para poder diminuir a questão da locação. Então, tudo que a galera tava tentando... já estava pensando mais à frente. E também tinha um esquema da dificuldade dos jogos que realmente botava o jogo mais simples para o cara poder aprender a jogar. E muitos jogos de Mega Drive, por exemplo, não era easy, era só o Pratic. É pro cara poder praticar, então às vezes os jogos nem tinham final. Era assim, pega o próprio o Crash of Nuz, é um exemplo legal disso. No Pratic, você só vai até a terceira fase. No Golden Axe, se você jogar no Pratic, você vai enfrentar o DFA The Junior. Né? Tipo, é um boss novo que nem tem no jogo, que eles colocaram na quarta fase pra você enfrentar e virar e falar, cara, pra você ver o final verdadeiro, você e ver o jogo todo, você tem que jogar no normal. Depois a Konami começou a fazer isso também, né? Pra você ver o final verdadeiro, tem que virar na dificuldade normal. Aí depois que você ver o final completo, vai ter que virar no hard. Então eles começaram a fazer coisas pra incentivar você a jogar mais o jogo e ver o conteúdo todo como foi jogado, né, cara? E só pra terminar, uma coisa que eu gosto muito, é um estilo que eu e o Rubinho aqui somos fãs, que é o jogo de navinha. Tem vários jogos de navinha que o padrão de ataque do boss só é completo em dificuldade mais alto. Às vezes no normal ele solta menos tiros, ele não lança um míssil às vezes que ele lança. Quando vai jogar no hard, o mesmo chefe, ele tem mais padrão de movimento, ele solta mais tiros, ele tem ataques novos. Então isso recompensa o cara que quer levar aquele jogo a sério e jogar a fundo, sabe? Repetindo ele, explorando o jogo. Então eu acho isso muito legal, cara. Essa questão de dificuldade também trouxe a coisa da, exatamente como você falou, da premiação, né? Então a gente pode citar alguns jogos que tem um final diferente dependendo da dificuldade que você colocou. Aquele Rocket Knight é um ótimo exemplo. A cada dificuldade que você coloca, ele vai ter um final um pouquinho maior, são animações legais, né? O próprio Musha, o Aleste, também tem um final mais completo se você terminar em uma dificuldade maior. Ele te premia por você selecionar um hard, por exemplo, nas opções, né? E os próprios jogos 16-bits trouxe justamente aquela coisa, tela de options, né? Pra você colocar um pouco mais de vida, pra você colocar no easy, hard, normal, né? Normalmente as pessoas colocavam no normal, eu às vezes jogava no easy, era aquela coisa meio boba, né, cara? Você não tinha por que, na maioria dos jogos, colocar no normal ou no hard. Só se você realmente aceitasse aquele desafio né, por ter terminado em uma dificuldade menor, né? Então acho que os 16 bits estabeleceram realmente aquilo que seria padrão até hoje, né, cara, de seleção de dificuldade. O próprio Street Fighter também tinha isso, por exemplo, você pegar um Street Fighter de Mega Drive e Super Nintendo, você colocar num nível mais baixo, você vai enfrentar todos os personagens, vai. Só que quando vai chegar na tela do final, ele só vai dar um tipo Try a Harder Mode, somente. Não vai aparecer final, não vai aparecer nada. Tipo. Que é isso que é legal que a gente tá falando, que é o exemplo da premiação, né? Que acho que chegou uma época que os jogadores falavam assim, né? Tá, por que eu vou jogar no hard? Não, eu vou jogar no normal, eu quero terminar o jogo, por que eu vou jogar? Aí vem essa ideia da premiação, da dificuldade. Um jogo que me lembra bem isso daí, e eu sofri com ele, e eu não terminei no hard até hoje, por falta de tempo, porque também eu não peguei meu objetivo do jogo, eu terminei no normal, é Nosferatu do Super Nintendo. Eita, joguinho difícil, cara. Joguinho difícil. Ele tem o famoso, que acho que como a gente tá falando, eles foram o famoso jogo que tem aqueles tipos de sinais, o Bad End e o Good End, né? O Bad End é aquele final que, na verdade, o herói não consegue concluir, né? Eu acho que Splatterhouse também tem isso, o Paulo pode até falar um pouco mais. E no Nosferatu, se eu não me engano, quando você termina no normal, você não consegue deter o Drácula. Ele fica com a sua mulher, ela transforma num vampiro, alguma coisa assim. Você tem que terminar no hard pra poder salvar ela. Então, essa é a satisfação do cara. O cara fala, não, então, na verdade, eu não terminei o jogo. Eu não salvei a garota. Eu não fui bem sucedido. Eu fui até o final e eu falhei. Por isso, eu preciso jogar no hard. Eu acho que Splatterhouse tem isso, né, Pyro? Tem 5, 6 finais, eu não sei qual. O 3 tem isso. Que conforme você... Cada fase tem uma missão e você pode falhar e vai mudando a progressão do jogo. Eu acho isso bem legal. Mas só pra dar um dog nada aqui, eu acho essa evolução dos 16 bits, eu achei algo maravilhoso, cara. Que meu mal deixou mais acessível pra todo mundo. Você não precisa ser um fodão, cara. Você quer jogar aquele jogo? Tem jogos que não te dão opção? Meu mal, acho que acabava agradando todo mundo, né, cara? Porque realmente tem gente que tem mais dificuldade pra certos jogos, né? Jogo de luta, por exemplo. Pô, tem muita gente que não consegue jogar e tal. Vocês acharam isso aí legal mesmo? Ou vocês acham que aí já começava a ficar um pouco zoado? Eu acho que foi necessário. Eu entendo que foi necessário pra época, pro modelo de mercado talvez também. Você tinha que participar desse tipo de coisa. Eu, por exemplo, tem muita gente, por exemplo, que não joga Street Fighter mais hoje, só joga Versus, né? Por quê? Porque fala que a máquina, né, como a gente falava, né, ela ficou num nível muito repetitivo e elevado. Eu ainda tenho dificuldade. Então, pra mim é maravilhoso isso, porque eu posso continuar jogando Street Fighter, e eu vou tentando avançar, e vou tentando aprender. Eu tava tentando jogar com o Guile, e eu acho muito bom. Tem gente que não acha que é desonesto, né, que a gente vai falar sobre isso também, que é a dificuldade injusta, né. E aconteceu muito no aconteceu. Vou te dar um exemplo muito básico disso, que é injusta mesmo, né? Chacan! Não, Chacan. Cara. É um jogo que eu gosto e odeio ao mesmo tempo, que é a série Mortal Kombat. Se você jogar, por exemplo, Mortal Kombat, somente o 3 e o Ultimate, é foda. Cara, tem uma hora que a máquina, tipo assim, ela faz coisa que é muito no jogo. Não, nem isso. Ela fala assim, você não vai ganhar. Não vai ganhar. Ela começa ali todos os seus movimentos e se adiantar a tudo que você faz. A tudo que você tenta fazer. E outra coisa, ainda tem um agravante que ele te tira do sério. Por exemplo, você tá lutando ali contra o Shao Kahn. Todo golpe que ele te acerta, ele tá dando uma risada, pô. Ele tá matando. Don't make me laugh. Não, eu falo coisa pior, cara. Inimigo normal, coisas impossíveis. Tipo assim, um cara te deu um agarrão e antes de você cair no chão, ele te dando outro agarrão de novo, cara. Sabe? Coisa que é impossível você fazer. Tipo, ele já foi programado pra poder fazer só timing perfeito, porque é pra você não ter chance de reação nenhuma, né? É ridículo. Então tem vários jogos assim, né, cara? E tem outros jogos que, por exemplo, tem uma premissa que não é nem você ter limitações dentro do jogo numa questão de vida. O próprio Shakan, The Forever Man do Mega Drive, é um jogo que muita gente diz que o Shakan não é nem de Deus, né, cara? Porque é um inferno com o jogo. Ele permite que você jogue indefinidamente, porque ele é, como o próprio nome do jogo, ele é um personagem eterno. Então você morre muito facilmente em muitas situações que são, assim, difíceis. É um jogo muito difícil. Então ele permite que você, ó, se vire aí, negão. Você vai morrer e você não vai morrer, na verdade, porque você vai retornar a vida e você vai ter que recomeçar ali daquele determinado ponto, né? Para dar continuidade e você tentar terminar o jogo. Então são jogos que usam realmente da dificuldade, mas aquilo, tipo assim, tenta aí, cara, é um prêmio para você, né? É, mas assim, eu acho que tudo tem seu jeito de fazer, né? Por exemplo, o Chacan. Chacan é aquele tipo de dificuldade por pegadinha que você tem que dar uns certos pulos, tipo, meio que dando meio que quase glitch no jogo, porque o negócio é tudo mal feito, o design, sabe? Aquela coisa de você dar uma porrada no inimigo, o inimigo fica invencível e te bate, sabe? Você dá uma porrada no cara, tem que ficar fugindo pra disparar o inimigo, deixar ele ficar invencível, você poder bater. Várias coisas que, cara, é bem complicado, entendeu? Agora tem outros jogos que ele é difícil, mas assim, cara, ele foi tunado e foi feito, idealizado pra ser daquele jeito ali, e não é injusto. Tipo assim, Battletoads é um jogo que é desafiador? Ele é. Só que não é injusto, cara. Tu vê ali, pô, eu errei aqui, se eu pulo mais, eu pular um pouquinho mais baixo, eu consigo passar ali e tá, tal, eu tenho que ter um reflexo aqui agora, vou passar. Pô, Cosmic Zone, que é um jogo muito difícil de Mega Drive. Comics, só que é justo, não Cosmic. Tu falou Cosmic Zone, pô. Cosmic Effect! Fica aí o easter egg. Eu conto dessa porra que eu errei. Não corta não, deixa aí que tá legal. O jogo de HQ pra ser um jogo espacial, pô. Eu tava falando, acho que, exatamente, outro dia eu tava falando, acho que com o Demolay, ele me falou sobre os jogos, sobre o lance do glitch, da injustiça dos jogos que tem glitch. Eles não são, às vezes o jogo não é difícil, ele se torna insano por causa dos glitches. Um jogo que reclamam muito, que falam que ele é extremamente difícil, é o Ghosts and Goblins do NES, porque ele tem problema de pulo. Isso, esse é o problema do jogo mal feito. Ele é difícil por ser exatamente mal feito. Tem várias coisas. Tem o jogo difícil por ser mal feito. Tem o jogo difícil por ser injusto. E tem o jogo difícil porque o cara é ruim mesmo. Porque tem muita gente que, eu não consigo, aquele jogo é muito ruim, aquele jogo é muito difícil. E às vezes nem é. Às vezes é porque o cara não tem habilidade suficiente pra passar. Então existem todos esses parâmetros aí pra se julgar antes de dizer se um jogo realmente é difícil ou não. Mas sabe o que é engraçado? Não sei se vocês passaram por isso, mas eu, quando era moleque, né, auge da minha vida de jogador, eu nunca achava que o jogo, né, não tinha essa maturidade pra achar que o jogo era mal feito. Eu só achava que eu era assim, cara, eu sou ruim nesse jogo, eu tenho que ficar melhor. Eu sempre pensava assim, cara, eu tô morrendo muito nesse jogo, cara, eu sou ruim nesse jogo, eu tenho que ficar melhor. E enquanto isso, outras pessoas já falavam assim, cara, esse jogo é muito difícil pra mim, não é um jogo pra mim, eu não vou jogar. Várias pessoas, tanto que, cara, eu conto o dedo de uma mão, meus amigos, se alugava jogo de navinha. Porque, jogo de navinha é difícil, e nem vou experimentar, não vou alugar porque não é pra mim. Então, assim, eu achava que era uma coisa justa, sabe? A pessoa falava, não, esse jogo é desafiador, eu acho que não dá pra mim, não vou alugar, sabe? Battletoads, cara, é muito difícil, não vou encarar. Jogo de navinha, eu não tenho habilidade pra jogar esse jogo, cara, nem vou me esforçar muito. E tinha gente que não, eu vou alugar, eu vou me esforçar e vou terminar esse jogo, sabe? Ninguém foi botando culpa, tipo assim, o cara fez esse jogo muito difícil, que merda. Eu digo, não, cara, o jogo é assim, muita gente acha legal, só não é pra mim, sabe? Achava isso maneiro, entendeu? O próprio Battletoads, ele tem um glitch que ele é praticamente, não, você não consegue terminar ele de dois sem morrer, porque ele tem um glitch numa fase que você perde o controle do segundo player e você não consegue terminar. Na fase do mano, só na versão japonesa que você consegue, né? Eu falo que o jogo ficou fácil, mas não, ele corrigiu os bugs do jogo, né, cara? O jogo é tão difícil que ele tem aqueles warps, né? Que você pode pular 3, 4 vezes o jogo e pra poder o jogo acelerar, mas é muito difícil. E tem uma coisa que é importante dizer nesse início de geração, assim, de realmente da dificuldade selecionável, das várias opções de dificuldade, é que a gente não tinha aquela coisa assim, putz, isso aqui é uma coisa que vai me impedir. Às vezes era uma coisa assim, até o desafio era satisfatório você tentar, né, cara? Pô, se eu for contar quantas vezes, cara, eu tentei pra terminar, por exemplo, o Predador de NES, cara, eu fiquei meses jogando o jogo. E nunca foi um empecilho a dificuldade pra mim, entendeu? E teve um piripaque quando terminou, né? E tive um piripaque quando terminei, mas foi por quê, cara? Porque aquilo foi uma dificuldade extrema e eu cheguei no final e aquilo pra mim, putz, terminei, inacreditável, entendeu? Era uma satisfação você não acredita, pra né? mim. realmente chegar no fim e dizer, pô, valeu todo esse tempo que eu fiquei investindo nesse jogo, entendeu? E quando vocês acham que, né, isso começou a mudar e se tornar mais a cara dessa geração atual? Porque tem que dizer também o seguinte, né? Quanto de geração atual, é que hoje a questão de dificuldade praticamente foi exaurida, né? No mundo dos games por muito tempo. Só para dar um feedback aqui, a questão de dificuldade foi completamente exaurida, cara. Não existia mais jogo, vamos dizer assim, difícil que uma pessoa não conseguia terminar. O que trouxe isso de volta, começou a trazer isso de novo à tona, foi Dark Souls, que era um jogo odiado por muitos, mas depois ficou um jogo cult, assim. E começou a apreciar pelo que o jogo era e quebrou um pouco a molezinha dos Nutella, sabe? E os jogos indie, né? Começou a trazer um pouco aquela coisa retornou novamente. Mas quando essa molezinha começou a ser instaurada, sabe? Esse paradigma começou a ser mudado. Eu acho que foi na geração Memory Card. Eu acho que aí começou. Claro que a gente tem que também levar em conta que a maioria dos jogos para esse sistema, eles eram mais longos, né? Então, se fazia por obrigação ter um sistema de... E os jogos eram em CD, então se fazia por obrigação ter um sistema que salvasse seu progresso. Porque você jogar um jogo no 16-bit que você tem 2 horas para completar é uma coisa. Agora um jogo que ele tem rolando 6 horas, 12 horas, era difícil. O problema que para mim começou é no como o jogo tratava o lance do memory card. Tem jogo que você passava metade da fase e ele já gravava. Tem jogo que você mal progredia já conseguia salvar. Aí isso foi tirando a dificuldade, começou a vir a moleza. E aí a gente sabe também como era um negócio para criança. As crianças dessa época cresceram com essa geração, com a geração Memory Card. Eu acho que aí começou a virada do sistema de dificuldade para consoles. Porque o arcade continuava sendo sacana com você, safado, desonesto, pilantra, do mesmo jeito. Ele tava cagando para você. Eu vou continuar sendo, o videogame é fácil, eu vou continuar sendo desonesto, pra muitos, né? E você aceita jogar ou não? Eu acho que esse lance daí da dificuldade ser reduzida por causa de questão de salvamento não surgiu nem, eu não digo nem com o memory card, eu diria que ele surgiu com o autosave. Porque jogo que salva a gente já tem desde da geração de 8-bit. Mas o problema é o seguinte, o problema não é salvar, o problema é como salvar, como que o jogo salva. Porque você pega um RPG antigo, você tem que ir para determinado ponto do mapa, utilizar determinado item para que você salve. E em outros jogos também você tem que fazer isso, tipo, você precisa passar da fase para salvar, você precisa fazer alguma coisa para salvar. Eu acho que o autosave foi a coisa mais nociva, assim, com relação à dificuldade, porque te tira a necessidade de se preocupar realmente eu vou passar, como eu vou passar, eu tenho tempo ou não para passar. Então, à medida que as pessoas ficaram menos preocupadas com isso, foi que perdeu-se a noção, assim, de o que é realmente difícil e o que não é. Porque muito jogo, você vai ver de formas diferentes. Uma fase X, que você tem que passar do início ao fim sem morrer, e se você morrer você vai começar do começo, e a mesma fase que vai te dar autosave em 5 pontos da fase, e quando você morrer você vai voltar para aquele ponto sem ter feito nada para isso. Então não é só o jogo, eu acho que o autosave é a coisa mais nociva. Eu acho que realmente é a mistura dos dois pontos. Também é a introdução de novas da indústria ter aumentado, né, cara? Saiu daquela coisa da Nintendo, Sega, partiu pra Sony, né? Entrou um novo videogame no mercado que dominou ali a geração dele e que trazia aquela coisa realmente do jogo, de você bater o carro e o carro dar aquela piscada e continuar na corrida, trazia aquela coisa da velocidade que acho que talvez fosse apreciada, né, pelo jogador da época, aquela coisa, né, cara? Eu concordo com todos vocês, mas também eu senti nessa geração aí é, já o início, vamos dizer assim, da nutelagem, assim. Eu acho que a indústria realmente quis mudar. A indústria chegou assim e falou, pô, não, vamos tirar aquela política que a gente tinha de antigamente e vamos fazer uma política nova. Que, assim, ruim ou boa, né, a gente tá aqui, não tô aqui pra julgar. Mas eu senti que ficou realmente diferente. Justamente porque eu sou um cara que vivia muito em arcade, joguei muito jogo de arcade na minha vida, e você via muito isso. Jogos de arcade, por exemplo, esportes de arcade para Saturn, PlayStation, não tinha mais continue limitado. Exemplo, eu já tive o Neo Geo CD, e quem tem um Neo Geo AES aí sabe também. Quando você comprava um cartucho de Neo Geo AES ou Neo Geo CD, cara, você só tinha 4 fichas. Você não tinha free play, né? E você tinha um arcade na sua casa que era o Neo Geo. Então, quando você tinha um Saturn e PlayStation, a maioria do... Cara, eu não lembro um port de arcade que você tinha continue limitado, sabe? Tudo era infinito. Então, e os jogos também, os próprios jogos... Cara, eu pegando a minha memória aqui, é difícil lembrar um jogo que tinha uma tela de game over, sabe? Cara, muito difícil. A única coisa que eu lembro parecido com isso é quando você morria no Resident Evil e aparecia o Died. Aí você voltava pro próximo... save, mas mesmo assim um save muito bem usado no Resident Evil, porque é limitado, então fazia parte da estratégia do jogo, tu escolhia onde ia salvar, né? E então tinha jogos e jogos, mas realmente foi algo que foi ficando raro, cara, que você não tinha nem mais tela de game over, sabe? Então mudou mesmo a política, sabe? Você viu que a galera queria que a galera terminasse os jogos e jogasse até o fim. É, fomos para o poucos salvam e para todos podem salvar agora. Todos podem terminar no jogo, todos podem finalizar, todos podem zerar. Eu ia falar até que você falou bem aí do Resident Evil, que eu acho bom o lance do Ink Ribbon. Verdade. Que ele falava, olha, filhão, você tem uma quantidade limitada. Você não pode salvar a torta direita. E isso era bom. Tanto que eu sofri Resident Evil, no começo eu não entendi a mecânica. Eu, no desespero de pegar zumbi, dessas coisas aí, eu aparecia o Ink Ribbon, tum, eu ia lá no baú, eu ia lá na máquina de escrever, né? E salvava. Chegou uma época no jogo... O que aconteceu comigo? Fita. Eu não tinha mais, eu tinha mais na frente. Só que eu tive que andar uma parte imensa, sem salvar, matando o Hunter, matando o cachorro, passando por segredos e tudo mais, de sopetão, na primeira, na sentada. Porque eu gastei, depois eu entendi, eu entendi, então ele é diferente. Você tem uma limitação, o jogo ele te bota uma limitação num período pra você jogar com inteligência. E isso é uma sacada legal do Resident Evil. É, foi como eu falei. Não sei se você lembra de algum outro como jogo. Como eu falei, tipo assim, o Resident Evil, apesar de ser da geração de CD, ele ainda pega muito do que a gente viu no começo dos jogos que salvavam. É de você ir pra um lugar específico pra salvar, você às vezes precisar de um item específico pra salvar. Então, assim, ele não se enquadra na geração facilidade, porque ele tem todos os elementos que fazem o salvamento ser justo, vamos dizer assim. E não um jogo que, tipo, tu pulou no negócio e salvou. Tu pegou um item e salvou. E vai salvando. Isso que estraga tudo. É, o Resident Evil é um jogo que ele não vai te dar uma tela de game over, mas se você não souber jogar, você não vai zerar. Porque você vai ficar sem munição, você vai ficar sem save e você não vai conseguir progredir no jogo, cara. E outra coisa, então, você salvar aleatoriamente, assim, sem sentido, sem motivo, só por salvar, vai te prejudicar de N formas, vamos dizer assim. Porque tem esse negócio, como o Rubens falou, se você ficar salvando a toda hora, vai acabar a fita. Mas aí, se você salvar numa hora errada também, você vai se prejudicar. Porque, por exemplo, você tá numa sala, tu tá sem munição e tu salvou. Aí, sai da sala, vai pra outra sala, encontra um chefe, pronto, ferrou tudo. Então, tipo, não é assim, você não pode sair salvando, nem pode sair torrando tudo, né? Tem que pensar bem antes de fazer cada coisa, antes de usar o save. Exatamente. E um exemplo bom que eu tenho também, que eu joguei, e tive um exemplo bom pela dificuldade do jogo, dessa geração, e que ele praticamente falou, não, você, pra terminar, você vai ter que aprender a jogar o jogo. É o Warcraft. Tem a versão do PC e tudo mais, acho que ele veio, como ele é um port do PC, né? Ele pegou as nuances do PC. Você tinha que passar a missão. E tinha missões extremamente difíceis. Você tinha que saber captar os recursos corretamente, saber atacar corretamente, saber se defender, qual utilizar mais, ouro, madeira e tudo mais. E esse jogo, ele te coibia de você da facilidade. Ele fala assim, olha, eu só vou te dar o próximo ponto de save depois que você passar essa missão. Aí, às vezes, uma missão levava uma, duas horas, uma hora e meia, 40 minutos, então você tinha que jogar durante uma hora sem salvar. Você podia chegar no finalzinho, você morreu, perdeu para os orcs, né, no caso, você voltava tudo e jogava. Isso é um exemplo bom que... dessa geração, né? Eu não sei se o Diablo também antes tem isso, disso, se o Diablo tinha... Dune. Você pega Dune 2 o Mega Drive, mesma coisa, mesmo esqueminha do PC. É, mas eu acho que... Né... Não, sim. Mas eu falo o seguinte, que dessa geração, da outra geração a gente sabe que das dificuldades também do autosave. Falo dessa geração, ele é um exemplo pra mim, de que ele não permitia que a facilidade empeirasse no jogo, entendeu? Mas o que eu ia falar é que eu acho que na geração 32-bit foi um pouco mais equilibrado, apesar de já não ter a chave de game over, como eu falei direito, mas foi mais equilibrado porque mesmo com save, as coisas eram mais difíceis, porque era aquela coisa, era um período de transição do 2D pro 3D, tinha vários jogos que rodavam mal, assim, tinha vários jogos que a jogabilidade era zoada, era mal feito, precisando tu tinha que se virar para jogar, que a própria mecânica do jogo travada, zoada, né, por ser muita experimentação ali, fazia do jogo mais difícil, sabe? Limitação de espaço no memory card. Limitação de espaço do memory card. Então várias coisas ainda deixaram um pouco assim, você podia salvar, você ia virar o jogo se esforçasse tranquilamente, nem se esforçasse muito, mas não era aquela coisa, não era tão fácil assim como sempre, né? Como eu te dei o exemplo de Resident Evil. Mas na geração já 128-bit, que é PS2, Dreamcast, Xbox, aí, cara, aí o negócio ficou pra todo mundo mesmo, cara. É, mas eu acho assim, esse negócio de ter a dificuldade, mas ser aquela coisa meio... Que era um início, assim, digamos, do fim da grande dificuldade das coisas, apesar de haver ainda ela, né? Eu pelo menos na minha experiência, eu não tinha essa percepção ainda de que as coisas estavam ficando mais fáceis, entendeu? Talvez justamente por aquilo que você falou aí mesmo, a mudança... Do modo de jogo pro 3D, que era uma obrigação até da indústria, né, cara? Como você falou no outro podcast, né? Da necessidade de ter jogos 3D para ser explorada essa tecnologia. Então era a dificuldade para mim, começava já por esse novo meio de jogo, né, cara? Mas eu não tinha realmente assim, opa, as coisas estão ficando mais fáceis para mim. Eu não tinha isso, entendeu? Eu jogava, continuava jogando ali, e eu não tinha ainda a percepção das facilidades. É, porque é aquilo que eu falei, os jogos eles eram longos, né? Os jogos eram longos e você acabava tendo que usar esse recurso, então era natural. Eu concordo, também acho que se for puxar naquele período, eu não lembro de falar que o jogo é difícil por causa disso, por conta daquilo. A gente sentia que era uma necessidade. Pô, esse jogo tem 10 horas, não tem como terminar sem um autosave ou sem um memory card. Um jogo que deu um bafafazinho também, né? A gente falou um pouco no começo do Cuphead, né? O que deu um bafafá que eu percebi na internet é a galera que falou do Crash Bandicoot, né? Eles falaram que o jogo é muito difícil, extremamente difícil. O jogo ele não era difícil assim, né? E eu me lembro que o Crash tinha uma dificuldade legal. Era um jogo de plataforma, tinha uma dificuldade bacana. Eu não sei, eu acho que ele tinha, não tinha save point no meio da fase. Ele tinha que passar a fase inteira, né? Ele tinha checkpoints. Ele tinha checkpoint, então, tudo bem. Ele tinha checkpoint, mas hoje também deve seguir, como foi só uma revitalização dos gráficos, né, provavelmente. Então a galera também reclamou muito. Então é interessante isso da gente citar, que a galera de hoje acha extremamente difícil jogos de 20 anos atrás, que a gente já não achava a dificuldade extrema, né? Não, se eles acham difícil jogo de 20 anos atrás, eles vão achar mais difícil ainda jogos de 30 anos atrás. Se um jogo que tem checkpoint, eles não estão conseguindo zerar, imagina os que não tem. Então é assim que a gente passou, acho que a geração 128-bits foi uma geração que eu acho que revolucionou o mundo dos games. Acho que ela foi necessária. Porque apesar das mudanças, né, não agradar todo mundo, não me agradar, cara, não tem como dizer que não foi a geração que mais trouxe jogadores, cara. Eu me lembro do época do 360 e do PS2, do Xbox depois, né? Vamos dizer, já a evolução disso, que é a 360 e PS3, cara, todo mundo jogava videogame. Você ia numa repartição, tu ia num setor do teu trabalho, tu via o coroa, né, de 60 anos, tu via o moleque novo, adolescente, tu via teu chefe, outras pessoas jogando videogame, porque justamente essas mudanças que eles fizeram tornaram tudo acessível, tudo que todo mundo pudesse jogar. Então isso trouxeram muitos jogadores novos, assim, e mudou a indústria. Foi até um pouco algo que me afastou um pouco dos jogos por um tempo, porque, cara, você só via o mesmo jogo, o mesmo tipo de jogo, a mesma repetição, a mesma reciclagem, e jogos num modelo que não me agradava tanto. Então era mais aqueles jogos que eu escolhia a dedo, né? E já chegando aqui, mudando para o nosso assunto principal desse cast, é que quando nós chegamos agora nessa geração atual, que começou a haver um resgate do que era feito de bom antigamente, né? Jogos com level design muito bem explorado, jogos tentando fazer novos tipos de gameplay, algo que exigisse mais do jogador, algo que te recompensasse, não só com um congratulations ou uma XP, mas sim para sua experiência, sua evolução como jogador. Como você joga um Dark Souls, por exemplo, cara, não é você que ficou mais forte, tu pode chegar lá, botar nível 100 no jogo e começar a jogar agora, você vai morrer que nem um condenado. Quando você tá bom no jogo, não é o jogo que te deu a armadura melhor, é porque você melhorou como jogador, cara. Você evoluiu como um player, entendeu? Então isso é muito satisfatório. Então começou a trazer jogos mais difíceis, como o Super Meat Boy, que é extremamente difícil, e extremamente mais difícil que o Cuphead. Agora o Cuphead também é um jogo difícil. Começou essa polêmica que, cara, jogos difíceis são ruins. Jogos difíceis não deveriam existir. E isso me deixou muito chateado, cara. O que vocês estão achando disso? Eu acho que a geração... Essa geração começou mal. No sentido de como o jogo é apresentado para o jogador. A gente vai lembrar que quando nós éramos moleque, nós alugávamos um jogo. E era assim. Liguei o jogo, dei start. É isso aí, meu filho. Tá, mas o que eu faço? Olha, eu não sei o que você vai fazer. Só sei que eu tenho dois botões aí, tem um direcional e você se vira. Eu não tenho nada com isso. Basicamente era isso. E hoje você começa um jogo desse. Olá, amigo, para pular aperte o A. B, você faz isso. Então o jogo ele vem com aquele tutorial. Aquele modo tutorial que muitas vezes ele pode ser útil. Porque tem jogos que tem umas mecânicas mais complicadas e tal. Pode ser até entendido que você precise, mas alguns jogos, cara, ele te chama de retardado, entendeu? Ele chama quem usa esse modo tutorial em alguns jogos, te chama de retardado. Fala que você, olha, cara, você praticamente não, se você não conviveu uma época mais antiga, se você não teve um momento como jogador, eu vou te ensinar que nem um dummy. É um exagero, né? Exemplo, um jogo que tu gosta, Rubinho, o Mario, os Marios do Wii, né, e outros lá, quando você morria um, ele perguntava se queria passar a fase pra você. Aí virava uma bolinha e voltava no final da fase, cara, sabe? E esse jogo, na verdade, o que ele tá fazendo? A gente pode até falar depois. Esse jogo, ele tá te zoando. Ele tá tirando com a sua cara. Nós que jogamos videogame, nós sofremos naquela época, jogamos os games e tudo mais. Eu não aceito esse tipo de coisa. Você não aceita, o Demoli não aceita, o Lulu não aceita. É um tipo de coisa que eu não aceito. Quando o jogo fala isso, olha, você não tá passando porque você é ruim, porque você não sabe jogar. Pra mim ele tá falando isso. Você quer que eu passe pra você? Já que você é uma criança? Quer ver outro jogo que faz isso, que eu odeio? É o God of War. Se você morrer 4 vezes seguidas num desafio, ele fala, você quer que eu diminua a dificuldade? Ele fala assim, não, filho. Sim. Vai tomar no cu, deixa eu jogar a porra do jogo, sabe? Exatamente. Isso é é uma coisa triste, né? É como, por exemplo, o lance dos jogos mais antigos. Algum jogo ou outro, ele tinha alguma coisa no manual. Tanto que eu até resgatei sobre isso. Alguns jogos eu tenho manual por isso. Porque ele ensina algumas mecânicas que são difíceis. Mas era o máximo de informação que você tinha. Hoje em dia, um negócio é dado de bandeja assim, de uma forma grotesca, né? E é igual você falou. Eu entendo, como você disse, que ficou afastado por um tempo... Da geração por conta disso. Porque, basicamente, ele não estava se importando com o jogador. Ele estava se importando em alegrar ou facilitar para quem não sabe, entendeu? Para a pessoa se achar o jogador. Não sei se vocês concordam com isso. Olha, essa coisa é meio complicada mesmo, cara. Mas, assim, Fica ofendido, né? A coisa da negação da ajuda automática, da sugestão, eu acho que, cara, bem como você falou, não tem como aceitar isso daí de uma maneira... se sentindo bem. Eu não vejo, eu não consigo ver isso. Cara, eu vou dar um ótimo exemplo. Você citou o God of War. Eu peguei o PlayStation 2, ele muito tardiamente, ele já tava consagrado, já aquela coisa toda, né, cara? E a coisa do God of War foi engraçada. Quem jogou vai saber do que eu tô falando. Numa parte que é embaixo d'água. Fica uma plataforma, né? Um jogo de plataforma, não é? Fica um jogo de plataforma. Você fica nadando, e daí chega uma hora ele coloca o jogo numa perspectiva lateral, assim, e você tem que entrar num lugar que é praticamente a morte, que vem uma parede de madeira, sei lá o quê, e te esmaga. Você tá mergulhando, daí tem umas reentrâncias assim no chão. Você tem que nadar até aquela reentrância, daí passa assim aquela barreira de madeira que vai te levar até o fim da parede e te matar, né? Cara, eu vou te falar o seguinte, eu peguei um verão, levei o PlayStation 2, esse jogo, cara, e sério, eu fiquei assim nessa parte, sinceramente, cara, eu devo ter morrido umas 400 vezes, cara, e eu até hoje não consegui passar daquela parte, entendeu? Mas eu disse assim, ó, eu vou tentar, cara. Eu vou tentar, eu não vou desistir, eu não vou aceitar, ai, vou pensar que vou, será que eu fiz alguma coisa, vou voltar lá atrás, qual que é a parada, não. Não, cara, eu estou rendido a uma situação do qual eu não consigo passar. Vou desistir, vou tentar uma dificuldade menor? Negativo, filho, eu aceito o desafio. O jogo me propôs isso daí, entendeu? Como que eu vou aceitar pular uma fase inteira? Cara, eu, sinceramente, vocês estão falando pra mim isso aí, cara? Eu tô quase correndo pras colinas. Eu nunca vi isso daí, cara. De uma moleza assim, de passar uma fase do Mario, cara. Que história é essa, velho? É como se o jogo estivesse oferecendo fezes pra você comer. E você vai comer ou não? É, cara. E a geração, ela ficou muito assim, né, cara? Aquele jogo que você, cara, eu ficava achava ridículo. Você, cara, os jogos ficavam... Cara, o jogo passou a ser um negócio que não tinha desafio, realmente. Porque você morria, cara, você volta, mano, de onde tu volta, cara, no mesmo lugar praticamente que você morreu, sabe? Você não tem que fazer nada, você simplesmente vai repetir de novo aquilo ali. Tem até um Prince of Persia que nem é ruim, tá? O meu amigo Rubinho aí é fã do nosso Príncipe da Cambuleta, né? Mas tem um Prince of Persia, aquele que é em Soul Change, isso não, qual é o Prince of Persia, acho que é só Prince of Persia o nome. Que quando você morre, vem a sua ajudante, te dá a mão e te joga de novo pra cima no buraco, sabe? Tu não cai mais em buraco. Mas isso no jogo matou o jogo pra mim, cara. Porque assim, cara, que jogo ridículo. Você tá morrendo, cai numa coisa, vem a mulher lá, dá uma manjinha e te salva. Cai no buraco, ela vai, te dá a mão e te salva. Cara, o jogo não tem morte, sabe? Mas eu até entendo porque, cara, ele fala assim, cara, os jogos modernos não tem morte mesmo, tu vai morrer pra voltar no mesmo lugar, então é melhor que você não morra, sabe? Ficou tão ridículo que os caras começaram a fazer isso. Então, ficou tudo sem desafio, cara. Então, galera, muitas dessas pessoas que hoje estão aí, que estão produzindo conteúdo, estão escrevendo reviews, são pessoas que vieram dessa época popular, que é justamente a época do 360, PS3, que foi, cara, a geração mais popular de videogames. O cara nasceu, começou a jogar videogame naquilo ali, sabe? Então quando ele pega um jogo que te dá game over, um jogo que não deixa você atalhar, cara, os caras não aceitam. Simplesmente não aceitam. O que você falou disso aí é interessante pra gente lembrar também de algumas nuances que alguns jogos têm pra facilitar pra você. Por exemplo, alguém... Eu não vou lembrar agora, porque eu já vi alguns jogos no PS2, eu acho, ou no próprio... Xbox 360, ou no próprio Xbox, ou no GameCube, tem jogos, cara, que você não precisa pular. Você chega na beirada e ele pula pra você. Tem alguns jogos que tem isso, assim, poxa, mas nem pular eu posso, cara. Nem pular eu sei, cara. É só apertar o botão, ter o tempo, porque o jogo entende que é difícil. Ou aquele jogo que o pulo, ele não tem uma física, né? Como a gente tá falando outro dia, o Sonic tem física, né? Você tem que ter uma distância, você tem que correr, tem que, algumas partes tem que ter uma velocidade bem alta para poder chegar em certo lugar. Alguns jogos, se você pula da beirada, você chega no topo. Se você pula de longe, você chega. Até nisso, os caras eles dão dificuldade no jogo, que é no gameplay. E isso também eu acho ridículo em alguns jogos, né? E não é só isso não, e vocês também que estão me ouvindo, a gente, que não se enganem, tá? Tem muitas pessoas que se dizem aí jogador de retrô, né? Jogador, né, experiente e tal, mas o cara que joga só jogando usando um save state, o cara não vira um jogo da forma correta, sabe? O cara joga jogo de arcade usando sem fichas, então é o cara tornando os jogos retrô na dificuldade atual, Nutella. Exatamente. Estragando o jogo. Na verdade, eu acho que é até pior do que o autosave, é o save state e load state. Porque o autosave salva num determinado ponto que o jogo salva por você. E esse não, você salva quando você quer pra fazer o que você quiser. Então eu acho que isso é pior ainda. E o pior das consequências da geração load state, save state, é porque essa molecada de hoje, que se arrisca a querer experimentar um joguinho retrô e tal, que é uma coisa boa, experimentar as coisas que vieram hoje e não ficar de opinião somente de jogo novo e dizer que um jogo antigo é ruim só porque é 2D e só porque a resolução é baixa, não, isso não existe. Só que o problema é, como eles estão mal acostumados com essa questão de autosaves, de jogos visivelmente mais fáceis nesse sentido, que facilitam a tua jogatina, não estou dizendo assim que o jogo é entregue, assim, tão de graça, mas facilita demais o processo de jogar. Eles se acostumam com essa questão de save state, né? Então tem muito moleque hoje que você vê influenciado aí por youtuber, e o pessoal quer conhecer geração antiga, 16-bit, 8-bit. Tem muito youtuber moleque hoje que você vê com 8, com 10, com 15 anos, que não viveu essas gerações 8, 16-bit, que querem se arriscar a falar dessa geração sem propriedade disso, sem ter vivido a dificuldade de você realmente passar um final de semana insistindo até terminar, zerar um jogo, passar até mesmo um mês, dois meses insistindo para terminar um jogo que tem poucas fases. Eles nunca vão passar por essa dificuldade, justamente por causa de save state, load state. E por causa desse save state, load state, não entender por que a gente cultua determinados jogos. Como, por exemplo, você fala sobre Mega Man, sobre Battletoads, sobre todas essas coisas. Por mais que a gente fale, é um jogo difícil, mas ele nunca vai entrar na cabeça dele que era aquela dificuldade toda se eles não pegarem para jogar da mesma forma como a gente jogava antes. Não adianta meter o emulador e entregar para o moleque jogar. Se ele não jogar da forma como a gente jogava, ele não vai entender o que é um jogo difícil e por que é um jogo difícil. E sabe o que é o pior, cara? Só pra terminar com o Demolitor, sabe o que é o pior? Isso é algo que eu acho que não tem mais volta, sabe, Demolitor? Eu acho que já era, cara. Algo que já tá inerente na indústria e a gente vai ter que aceitar. Deixa eu dar um exemplo muito prático disso, tá? A Capcom lançou a coletânea dos jogos de ideias da Disney. Tem Darkwing Duck, Chip and Dale e vários outros jogos. Essa coletânea tem a opção de você voltar no tempo, real, hein? Você morreu, aperta o botão, volta ação. No tempo, desfaz a ação. Não, e então, pior, cara, que isso, por exemplo, você pega tentativas de apresentar essa nova geração, o que era um joguinho retrô, como o quê? SNES Mini, Mega Drive Flashback HD ali da AT Games. E eles têm a opção de save state, load state. Tipo, tá ligado? Tipo, eu te dou a opção de jogar um retrô, mas ao mesmo tempo eu não te dou a dificuldade ou a experiência completa que o retrô permitia, né? Com relação à dificuldade. Então não é a mesma coisa, pô. A única opção que eu aceito de um desse aí que eu acho boa no NES Mini, no SNES Mini, é aquela opção que você, quando você sai, ele salvou o jogo onde tu parou. Eu acho isso bom, porque às vezes o cara tem que ver um filho, né? Hoje em dia o pessoal também não tem o tempo de antigamente. A mulher chamou, o filho dele tá precisando dele, o cara desliga o console, né? Não é que o jogo tá talhando pra ele, o jogo só salvou onde ele parou. E quando ele volta a jogar, continua no mesmo ponto que ele parou. Isso aí não tem problema nenhum, acho isso muito bom até. Agora, para save state... É um recurso interessante, o problema é a forma como você vai utilizar isso aí, pô. Não, é porque isso é diferente de save state. Isso aí é só, tipo, um checkpoint ali rapidinho. É como se você deixasse o videogame ligado, entendeu? E desligasse a TV. E já tá simulando isso pra você sem ter que deixar o videogame ligado. Eu acho interessante isso. Mas esse lance do save state, que eu acho interessante o que vocês estão falando, é o lance que o Pyron falou, eu entendi. É usar o save state de forma inteligente, tá? Isso aí não vejo problema. Como você falou, tem um cara aqui que trabalha, que tem outras coisas, ele não consegue. O que ele faz? Ele salva ali e ele fala, parei de jogar. salvei ali. Ele só vai usar o serviço de novo se ele realmente, se outra vez que ele jogar, ele parar. Se ele não parar, ele vai jogando e vai morrendo e volta para o ponto anterior que ele parou quando ele estava jogando. Isso é uma forma, tipo assim, honesta de jogar o save state. Eu ainda bato na tecla porque esses jogos antigos são jogos pequenos. Mesmo que o cara não tenha tempo, eu acho que... Eu sou da parte mais xiita, né? Até o Guiné já conversamos sobre isso. Eu deixo, se for o caso, eu deixo até o videogame ligado, mas eu não uso save state, né? Isso aí é uma coisa, mas isso aí não é todo mundo que faz, eu entendo, não critico também. Mas é usar de forma inteligente o save state. Você veja só a situação. A minha opinião sobre save state, até eu quero fazer uma declaração para a pessoa que está ouvindo. Perfeito. Aqui, o ouvinte, ouça o que eu vou falar para você. Porque essa é a realidade da vida dos games, ok? Se você usa save state e terminou um jogo, cara, você não terminou. Você não terminou o jogo. Você está usando de um método, tá? Que fatalmente você vai morrer ali na frente, você vai perder seu último continue, e não importa. Talvez você tenha usado save state o jogo inteiro, certo? Cara, você não terminou. Você simplesmente está brincando de pensar como que é aquele jogo ali, porque você não está vivendo a realidade, aquilo que o jogo propôs para você. Ah, o jogo só permitiu 5 continues, eu tenho aqui essas duas vidas aqui. Bom, eu não tenho isso daí, porque eu cheguei com os mesmos 5 continues e com as mesmas duas vidas e ganhei mais algumas, porque eu ultrapassei o jogo inteiro e cheguei no último chefe e tô com isso daqui. Cara, deixa de ser babaca, entendeu? Tipo, babaca. Aceite a dificuldade como algo que você vai trazer como prazeroso pra jogatina. Daí, talvez, você vai pegar lá um Ninja Gaiden, você vai pegar lá um jogo de 16-bits, você vai terminar e você vai ter, talvez, você entenda a sensação real do que é terminar um jogo assim, passando por toda essa dificuldade e terminando. Save state não é uma opção pra você. Eu assino embaixo. A não ser que você seja um youtuber. Exatamente, esse é um ponto que eu ia tocar. Eu ia tocar nisso aí. Se for pra zerar um jogo com save state, load state, pra cada pulo errado que tu dá, vai ver o jogo, vai ver um long play no YouTube, pô. Pelo menos tu tá, vai economizar esforço aí apertando o botão e ter que apertar save state, load state. Se tu quer jogar, joga. Se não quer jogar, vai fazer outra coisa, vai assistir, se você só quiser ver como é que é o final. Vai ter mil oportunidades. Agora, se tu se acha um gamer, se você se considera um cara que joga, ou se acha o fodão, ah, realmente eu sou bom, eu jogo videogame, jogue. Não vá atalhar, porque senão você não é gamer. Eu tenho um caso de vitória com relação a save state, terminar o jogo ou não. Acho que o Pyron vai lembrar quando tinha grupo no WhatsApp, né? O Valeus, o nosso querido Nelson, tava jogando Battletoads. Aí eu cheguei a perguntar pra ele, beleza, onde você tá, Nelson? Ah, tá, eu tô em tal lugar. Aí eu falei, mas você tá usando o save state? Ele, tô. Falei, cara, você não tá salvando o jogo. Aí o agente falou pra ele, né, o nosso outro amigo, acho que o Guiné chegou a falar pra ele também. Ele foi convencido, né? Ele foi convencido de que ele não estava terminando o jogo. Eu falei pra ele, valeu, se você... Mais fácil, valeu. Só que você faz, para de jogar, vai no YouTube e escreve long play Battletoads. É a mesma coisa, cara, que você tá fazendo. Você não tá terminando o jogo, cara. Você tá simplesmente fazendo um passeio no parque, que é o que eu chamo as pessoas que jogam com milhares de fichas, que usam visite. Ele faz o passeio no parque. Ele tira toda a dificuldade que o jogo tem, que talvez o jogo é isso, que às vezes o jogo pode se resumir numa dificuldade, e ele faz isso. Então é um caso de vitória que eu fiz o Valeus não terminar Battletoads com save state. Quando a gente fala, o pessoal fica falando assim, né? Pô, esses chats são retrô, você fala que é velho, jogador velho, que é dar uma de fodão, pagar um de melhor que os outros, fica falando aí que a gente isso, que a gente é aquilo, né? Que a gente é, que só eles são bons e não sabe nada. Cara, é nada a ver, sabe? Peraí, cara, nós somos melhores. A gente sabe, é verdade. Nós sabemos que nós somos, né? Mas a gente quer explicar porque, cara, não tem como, a pessoa tem que ter vivido uma época, um contexto, para poder entender. Vou dar um exemplo de uma galera que eu achei até legal, sabe? Só que não sabe falar do conteúdo que eles não viveram. Exemplo, um podcast famoso chamado Jogabilidade. Não é um podcast famoso, mas tudo que você ouve que quando eles falam de jogos de arcade, 16-bit, etc., vai me desculpar, com toda sinceridade, só sai estrume. Um caso muito simples, até me deixou triste, né, de ouvir isso, é os caras metendo um pau em Final Fight do arcade. Ah, que o jogo é muito chato, o jogo é muito isso, o cara só bate, não faz mais nada, o jogo fica maçante, não sei o que, bababá, bababá. Porque aí o cara falou, ah não, virei no MAMI, né, usei, sei lá, 30 fichas. Um número grande, assim, pelo que eu me lembro. Então, é aquela coisa, que nem hoje, né? Eu falo assim, ah, não tem mais nenhum jogo beat'em up, assim, muito legal de jogar hoje, né? É chato, é cansativo. Cara, é chato e cansativo porque justamente essas pessoas usam créditos infinitos e não aprendem a jogar o jogo. Exatamente. Porque, eles não se preocupam em ter que esquivar de um ataque, não se preocupam em ter que, aí agora, quem vai pegar aquele life que tá ali no chão? Se você tiver no multiplayer, você tem que racionar aquilo ali. Ah não, pega você que tá precisando mais. Pega, tipo, fazer uma estratégia pra você terminar aquele negócio. Não, os caras vão só passando, ah, terminou, outra ficha, ah, não sei o que, ah, morri, outra ficha. Não tem graça, pô. Então, qual o chama do Final Fight, né? Principalmente do arcade, cara, é um jogo muito de você usar a cabeça e um jogo de contenção. Porque, cara, Final Fight do arcade é um jogo que lota a tela de inimigos. Você morre muito rápido se você demole, né? Pô, o Android te agarrou, te deu um pilão, já era, tu morreu. Então, é um jogo que você tem que saber conter a tela, saber, como o Demolinho falou, usar os seus recursos, usar as armas, levar o cano pra onde você puder. Pô, katana é ouro, cara. Sabe? Saber não tomar dano dos inimigos, aprender o padrão dos chefes, usar os macetinhos dos chefes, tem que usar macetinho mesmo, entendeu? De você poder saber a hora que você vai atacar. Então, cara, você tem que aprender a jogar o jogo. Então, quando você aprende a jogar o jogo, é o interessante que você vê, pô, agora eu cheguei mais longe, agora eu passo esse chefe sem perder vida, eu sei passar dessa fase, eu sei onde vem os inimigos aqui, eu sei como passar daquele gordo ali que vem com aquele Andori, né? Eu sei fazer uma estratégia agora pra poder, pô, prender eles no canto e não deixar eles me atacarem. Quando você tá com dois players, já tem outra estratégia, entendeu? Um ajuda o outro a conter a tela, enquanto o outro foca só no chefe de fase. Então, é todo um... São tantas nuances e coisas que você só aprende jogando. Agora, quando você só tem continuo infinito, tu vai andar e bater. Ah, apanhei, morri, põe outra ficha, ando e bato. Cara, qualquer jogo fica maçante assim. É chato porque, assim, bater ou morrer não faz diferença. É isso que é chato. E o que fica do jogo é o seguinte, aí você pensa dessa época, igual você falou agora, pai. Puta, eu descobri como é que eu mato o gordão. Pronto, matei o gordão. Aí vem um cara que você nunca viu na sua vida, ele vem te dar um golpe e game over. O que você faz? Você começa de novo. Putz, depois do gordão tem aquele cara. Aí você vai aprender o cara. Você vai pegar outra ficha. Você vai treinando. Eu fiz esse teste com Metal Slug. O Metal Slug eu terminei de dupla, a gente foi estudando o jogo, levamos mais de um mês e meio, eu e meu irmão jogando no level normal, nível 4. Fomos jogando, isso que você foi falando, fui racionando as balas. Ó, pega você a shotgun, agora não, você pega o fogo. E a gente vai equilibrando. Só quando morria, chegava no final, até chegava no boss lá, no último cara. Chegava no último boss e falava assim, agora, de novo, reset, ficha e vamos de novo. E isso eles não têm, cara. Eles não têm isso aí, eles não conseguem. Me diga uma coisa, Pyron, você que tem uma experiência assim mais com o pessoal do YouTube, até tem um canal e tudo mais. Você não acha que justamente esse pessoal que joga e critica muito as gerações passadas de jogos pela dificuldade e criticam demais, eles não buscam realmente polemizar a questão em busca de iguais a eles, ou seja, de um pessoal da mesma idade que não tenta, não progride, não insiste realmente. Bolha social. Hã? A bolha social. Exatamente. Então é aquela coisa, ó, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mesma galerinha da minha idade aqui, que cresceu ali na geração PlayStation ali, que cresceu na moleza. Que é a galerinha que vai achar o vídeo legal e que vai dar o like e vai curtir. Exatamente. Você acha que às vezes o cara ele não tem, não tem a aplicação de se esforçar justamente pra agradar essa turma. Tipo, ele é igual a mim, ele não vai fazer merda nenhuma, ele não vai pra frente. Então, esse vídeo vai agradar esse cara aqui. Você não acha que tem isso? Tem também. São vários fatores. Tem essa necessidade de aceitação, vamos dizer assim, pelo fato de não conseguir fazer alguma coisa. Então, é mais fácil xingar e soltar os cachorros do que procurar se adequar ao jogo e entrar no ritmo do jogo pra você realmente ter experiência do jogo como ela é, né? Aí o que acontece? Hoje tem essa geraçãozinha que não joga, que é a geração do save state, a geração que, se for jogar online, qualquer pessoa que for melhor do que ela no jogo online, a pessoa vai querer reportar porque tá dizendo que a pessoa tá usando o hack. Ah, você é hacker, né? Isso acontece, tipo, centenas de vezes por segundo, a todo momento, em todo jogo. Se entrar uma pessoa que é um pouco melhor do que a molecada, do que eles começam a xingar e vai dizer que vai reportar e vai dizer que é hacker. Se ele ganhou, ele é o fodão. Se ele perdeu, é porque o cara tava hackeando. Tipo, eles não admitem que erram, sabe? É uma geração que não tá acostumada a perder, justamente por não ver telas de game over. É uma geração que não tá acostumada a se colocar numa posição, vamos dizer assim, de submisso com relação ao jogo. Porque o jogo, quando é difícil, o jogo quando tem uma certa dificuldade, você tem que se submeter ao que o jogo te apresenta, até você dominar o jogo. Mas não, hoje a molecada pega um jogo, na primeira jogada ele já quer dominar o jogo, quer saber mais que todo mundo, quer jogar mais que todo mundo, se quem joga mais que ele é hacker, porque ele não admite que ele é inferior. Então, véi, essa molecada de hoje, há exceções? Ah, mas porra, é um monte de pé no saco. Então, já pra adiantar e também quase finalizar nosso assunto, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A realidade não tem como mudar. O padrão de jogadores mudou, o mercado mudou, e infelizmente assim, todo mundo quer, é que tu falou, quer jogar tudo, quer ter acessibilidade a tudo. Vocês acham que os jogos, né, tem que fazer realmente o jogo acessível a todos? Tem que ter modo dificuldade para todos? Ou vocês acham que ele tem que manter a visão do cara que fez o jogo ali, não importa o custo, sabe? Desde que ele também, ele sabe que ele vai limar um mercado em potencial, né? O cara que fez essa escolha. Na minha opinião, eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo. Não é necessário que você prostitua um jogo que é referência, um jogo que já é conhecido. Vamos citar um caso clássico. Resident Evil 4, um jogo ótimo, saiu para GameCube, depois recebeu a conversão bem inferior para PlayStation 2, saiu para PC, depois eles relançaram o jogo para Wii. Como é sabidamente o público do Wii era mais infantil e a proposta da Nintendo é mais infantil, o que é que eles fizeram? Colocaram um modo fácil do jogo, que não existe. Então, esse aqui eu acho que é prostituir-se a favor de uma molecada, de uma geração que não é acostumada com dificuldade. Isso eu acho errado, eu acho que não deve se fazer. Porque por isso que eu acho que tem espaço para todo mundo. Ou você faz um jogo com a dificuldade ok, ou uma dificuldade moderada para o público que vai saber lidar com aquilo ali, ou você faz um joguinho para a geração Nutella. Você não pode trazer uma dificuldade Nutella para um jogo que não é a proposta dele ser um jogo difícil, né? Tipo, quem vai querer jogar, ou então, qual é o jogador que cultua um Dark Souls que vai admitir que um Dark Souls ganhe um modo very easy ou que se torne mais um joguinho desse qualquer? Ninguém vai querer. Qual é o jogador, ou seja, uma coisa que aconteceu, por exemplo, mais atual que isso, impossível, Cuphead saiu. É um jogo difícil? Não necessariamente, ele é difícil, mas não é um jogo injusto. É um jogo que, dos mesmos modos dos antigos, você tem que aprender a jogar, estudar como é que o inimigo se comporta, para daí você pensar e raciocinar e ser hábil no controle para revidar aqueles ataques e escapar dos tiros. Mas assim, é considerado hoje, para os padrões de hoje, é considerado um jogo muito difícil. Então, o fato do jogo ter ganhado uma atualização para ter um modo mais fácil, eu acho que isso é prostituição. É se render a molecadazinha. Se a proposta do jogo era ser um jogo nos modos antigos, sustenta aquilo ali até o final, pô. Não fazer, tipo, se render somente porque, ah, porque chegou um monte de molecadazinha de 10, de 15 anos que começou a xingar no YouTube, começou a xingar no Twitter, ah, não é difícil, é difícil, é difícil, ah, então vamos diminuir a dificuldade do jogo. Não, pô, ou a galera se adequa ou não adequa. O jogo foi feito pra agradar público X. Se o público Y, Z não gostou, que eles procurem outros jogos que agradem a eles, mas tem espaço pra todo mundo. Não é porque determinado jogo é difícil, precisa se tornar fácil pra agradar todo mundo. Dá espaço pros outros falarem. Fala aí, Rubinho. Eu acho que é o seguinte, que o que o Demolê colocou é um ponto interessante. É um ponto que a gente vai trabalhar com o lance da dignidade do criador do jogo. Da honra do jogo, do criador do jogo. Mas eu acho que isso que ele falou tem espaço mesmo, mas é que é um espaço menor. Então, na verdade, o mercado te obriga a fazer jogos mais fáceis para essa galera. Tipo assim, você quer vender um jogo? Tá, você quer vender um jogo? Quero. Tá, mas você quer vender quanto? Ah, eu quero vender. Cara, se eu vender 5 mil cópias, tá ótimo. Beleza, faz o jeito que você quiser. Você bota lá na Steam, você cobra $20, $10, você cobra um preço acessível. O jogo é difícil pra cacete, ele pega um público, ele ganha. Mas não, eu quero mainstream, eu quero um jogo isso, eu quero que o jogador X jogue. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Então o cara tem que se vender, né? Isso acaba acontecendo, é uma coisa que é natural pros jogos de hoje. O mercado demanda isso, o mercado pede isso, né? Como, por exemplo, uma coisa, a gente fala de level, de dificuldade, você já deve ter visto por isso, o jogo hoje, no level normal, ele é ridiculamente fácil. Eu, muitos jogos da geração PS3, por exemplo, eu nem verificava a dificuldade, eu já colocava no level mais difícil. Aconteceu comigo com Dead Space 2. Eu joguei um no level difícil. Quando eu fui jogar o 2, era um passeio. Eu não morria, eu tomava dano, já recuperava energia, ficava passeando. Eu não tinha atenção do jogo. Então acho que o Demolê tá certo. O cara, ele quer assim, ele quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, ele tem que se vender. É igual o Cuphead, ele pôs o level simple lá. Ele colocou o level de dificuldade mais fácil. Mas é porque houve a demanda. Olha, a galera tá reclamando muito. Aí, aquela bolha social que talvez o Lu falou, aquela bolha lá vai começar a crescer e vai falar que o jogo não presta, cara. Vai falar que o jogo não presta. Então, vamos fazer o quê? Ah, vamos pôr um level mais fácil, cara. Pôr um level mais fácil, essa bolha vai, ela pode estourar ou ela vai diminuir, né? E a gente consegue agradar e conseguir vender. Eu acho que, infelizmente, como o Pairão falou, não tem volta. É uma coisa que não tem volta. E nós temos que ansiar pelo criador do jogo, ele pensar na gente também. Ele pensar, olha, eu vou botar um easy, vou botar um normal, vou botar um hard, vou botar um modo inferno, vou botar um modo veterano, sei lá que modo, que nome que ele vai inventar. Mas, infelizmente, o mercado, ele anseia pelo jogador que não sabe jogar. Ó, um adendo aqui, só sem querer interromper, já interrompendo, só pra pegar o gancho aí do que o Rubens falou. Quando eu peguei Gears of War 4, que é um jogo atual, tá, eu peguei no lançamento, eu fui jogar, eu nem ousei triscar ali no nível normal. Já coloquei no difícil, zerei no difícil. Pra mim, nada menos que o difícil. Porque assim, é aquela coisa, é um jogo que eu já conheço, é um jogo que eu já tô acostumado com a jogabilidade, com a mecânica do jogo, de todos os Gears of War antigos. Então, tipo, eu não vou me dar o luxo de jogar num fácil ou de jogar num normal. Então assim, eu tenho essa questão de jogar no nível que seja desafiador pra mim. Não basta terminar, tem que terminar assim. Eu tenho que demandar um certo esforço pra terminar o jogo. Sofrer, né? Tem que sofrer um pouco. Se não sofrer, não tem graça, pô. Aí eu vou pegar o jogo no lançamento, vou gastar caro no jogo. Sim. Pra pegar o jogo e jogo aqui rapidinho. Ah, terminei, matei o chefezinho de uma forma fácil, pronto, zerei. Aí perdeu a graça, nunca mais joguei, aí pronto. Perdeu a oportunidade de ter uma experiência foda com o jogo. Beleza, Lulu, fala, Lulu. Eu acho que assim, aquilo que vocês falaram da indústria estabelecida que não irá mudar, realmente é a realidade atual e vai ser por muito tempo. Há exceções como Dark Souls, como Cuphead, como ele chegou inicialmente, ele tem uma certa dificuldade, mas é aquela coisa que você consegue tirar prazer em morrer 20 vezes naqueles dois sapos. Mas você saca, uma hora você masteriza o sapo e você vence o sapo lá e fica tudo beleza, concorda? Você dá continuidade no jogo e tudo mais. Há também a necessidade, penso eu, né, de que o jogador ele aceite um desafio maior. Ou seja, ele tem lá as opções de Easy, vamos pensar assim genericamente que os nomes variam muito de jogo pra jogo, né? Mas tem Easy, Normal, Hard, Inferno, como disse o Rubinho aí, né? Digamos que você tem uma certa dificuldade, você se reconhece como um jogador, digamos, que tem pouca habilidade ou que tem muita habilidade, você vai optar por uma opção, digamos, de dificuldade maior em determinado jogo que você já gosta, que você já domina da versão anterior, aquela coisa. Mas eu acho que é uma maneira boa de você estabelecer de que o cara aceite um desafio maior, pelo menos tente, entendeu? Ah, vou tentar no hard aqui pra ver qual que é. Tenta um pouco, vá um pouco à frente do jogo, sabe? Insista um pouco mais pra você ter, de repente, essa recompensa de que nem a gente fala. E, de repente, lá atrás, você vai querer voltar lá às gerações anteriores e você, talvez, você pense diferente também. Pera aí, eu não vou usar mais Save State. Eu vou encarar esse jogo aqui, entendeu? Eu vou tentar virar ele da maneira pelo qual ele foi feito. Eu não vou me render à situação que é proposta atualmente. Eu vou tentar entender a cabeça dos caras que jogaram esse tempo aí, que tiveram o prazer de terminar esse jogo da maneira como ele foi feito. Eu acho que cabe a cada um realmente, não a indústria. A indústria vai ser aquilo ali. Mas cabe a cada jogador procurar onde que tá o limite ali, entendeu? Onde, qual que é o meu patamar de jogo. Pô, chega ali no Dark Souls, eu vou botar no hard lá, cara, ferrou. Nem sei se tem dificuldade pra mudança, nem nada. Eu não joguei o jogo. É um jogo difícil pra mim. Tenho certeza, o Pyron tem muita experiência no jogo. Eu, por exemplo, não tenho experiência nenhuma. Eu vi um cara jogando uma vez na minha frente, assim. Pô, eu achei aquilo lá o inferno, cara. E é um jogo infernal mesmo. Mas, pô, ao mesmo tempo é cativante, né, cara? Você, pô, qual que é desse jogo aí, né, cara? Que cria essa coisa que faz você voltar lá atrás, lá na cadeia de onde você saiu, entendeu? Pô, é uma coisa instigante. Então, eu acho que cabe a cada jogador realmente instigar a si mesmo e se permitir, pelo menos, tentar alguma coisa mais difícil e não ficar nesse chororô, né, cara? Mimimi não vai levar você a lugar nenhum. Você vai ficar no mimimi até quando, cara? Tipo, level up, suba o nível. Se iguale às pessoas, daí você vai entender melhor também. É. Deixa eu falar agora uma coisa aqui. É, cara, o caso do, em particular do Cuphead, me deixou, cara, sério, muito triste. Porque, vou falar, diferente do que muitas pessoas acham, não foi só o mimimi de internet, não. Na verdade, a internet até se juntou um pouco para defender o jogo. Porque, cara, reviewer reclamando muito, desenvolvedores de jogos, né? E vários desenvolvedores dando declarações, como pode fazer um jogo desse hoje em dia, sabe? Cara, eu achei que foi de uma covardia com esse jogo, cara, imensa. Vários fatores. Vamos lá, primeira coisa, quem fez o Cuphead são dois irmãos, né? A ideia por trás do jogo, todo do design, da arte. Cara, os caras falam, cara, esse é o jogo que a gente queria jogar, esse é o jogo que a gente queria fazer. Então, cara, primeira coisa, eu acho que o cara tem que ter liberdade para fazer o jogo que ele quer fazer. Ele tem liberdade de fazer a sua criação, a sua obra. O que faz a jogos serem interessantes, jogos serem uma experiência que faça marcar nossas vidas é a criatividade, é a visão de quem está fazendo aquela obra ali por trás, sabe? Então, o cara quis passar a experiência dele, cara. E um jogo tipo Cuphead, que é um jogo 2D de ação, um jogo que é baseado basicamente em chefe, um jogo que você tem que memorar vários padrões, um jogo que tem várias formas de chefe diferentes, cara, aquela dificuldade, o tempo do tiro, a velocidade que o chefe se move, é tudo calculado, cara, é algo que é muito calculado, é algo que não tem como você ficar fazendo várias variações, sabe, porque, cara, você quebra o jogo, né? Esse tipo de jogo não dá, não é que nem um Gears of War que o inimigo vai ter menos vida, o que o inimigo vai... Ah, o tiro dele vai ser menos certeiro na dificuldade. Não, não, cara. É um jogo 2D preciso, sabe? Que tem que ter uma precisão na jogabilidade e pra tudo poder funcionar. E é o jogo que o cara queria fazer, entendeu? E sabe o que deixa mais triste nisso tudo? Cara, tem jogos muito mais difíceis que Cuphead. Cara, muito mais difíceis. Lançado antes dele. Só fez esse murmurinho todo porque é um jogo putamente bonito. Eu acho que é o jogo 2D mais bonito, mais já feito, e não tem nada que se compare, assim. Ah, um jogo que lembra o Cuphead, cara, não existe. É um jogo que, pô, rompeu barreiras, um jogo do estúdio indie, ficou ano de desenvolvimento, o cara fez um jogo super polido, cara. Os chefes, as fases desse jogo, cara, a animação, a criatividade de cada chefe, cara, cada vez que eu jogo, me surpreende. Porque, cara, é incrível, algo que barra até vários jogos que a gente jogou do passado, retrô, porque, cara, é uma criatividade, é um jogo tão bem feito, tão bem polido, que você não via isso há anos. Então, o jogo chamou tanta atenção que a galera começou a querer jogar o jogo, sabe? Pessoas que não ligavam para jogo indie, jogo desse estilo, falou, não, eu vou jogar. E quando foi jogar, não conseguiu, porque, cara, os caras não têm habilidade. Nunca se prestou, nunca olhou pra esse tipo de jogo. E quando chegou e viu um jogo desafiador, começou a queimar o jogo, cara. Os caras começaram a queimar o jogo. As pessoas têm que entender uma coisa na vida. Nem tudo é pra todo mundo. Cara, nem é todo mundo que vai beber uísque e pinga. Não é todo mundo que gosta de vinho. Não é todo mundo que gosta de carne vermelha. Não é todo mundo que gosta de rock. Cara, nem tudo na vida é pra todo mundo. Cara, se você achou o Cuphead legal, viu o gráfico legal, jogou e não pô, viu, ah, o jogo foi muito difícil pra mim, não deu. Cara, ou você joga mais e tenta aprender a jogar aquele jogo, ou fala, cara, esse jogo não é pra mim, achei ele bonito, achei ele legal, mas não é pra mim, não vou meter o pau no jogo, sabe? Então, isso que me deixou muito, muito, muito nervoso, cara. Essa geração Nutella, galera que quer fazer tudo pra todo mundo, não aceita algo diferente. E sabe o que é o pior de tudo, cara? O Cuphead, ele não é a regra, ele é a exceção, cara. É um jogo em milhares de jogos, sabe? Assim, se eu vou botar os jogos que seguem esse fator, cara, são muito poucos ainda. Apesar de ter jogo indie, são muito poucos, cara. Tu conta no dedo de duas mãos, sei lá, os jogos que levam a rixa essa filosofia de gameplay, sabe? Então, cara, foi uma covardia imensa com esses caras, cara. Foi uma covardia imensa. E é muito legal que o jogo vendeu bastante mesmo assim, sabe? Então, o que as pessoas têm que entender que nem tudo é pra todo mundo. Imagine nós quatro aqui, né? Eu gosto muito de rock, acho que muitos aqui gostam também. Se eu chegar aqui com vocês hoje, ah, vamos fazer uma banda de rock. Aí o pessoal vai falar, pô, vambora fazer. Então, se o cara falar assim, não, mas pô, a gente tem que vender mais, tem que ser mais comercial. Vamos fazer um sertanejo agora. Não, se o cara falar assim, vamos melhorar a nossa imagem. Primeira coisa que o cara vai fazer, cortar o cabelo, se for cabeludo, vai cortar o cabelo, vai ficar modinha, né? Vai cortar o cabelo, vai botar uma roupinha legal. O cara, beleza, vamos começar a fazer música. Ah, pô, vamos tocar guitarra aqui. Pô, não, guitarra não é tão legal, né? Pô, só é meio pesado. Pô, vamos botar um cavaquinho aqui no lugar. Pô, vamos tirar a bateria. Daqui a pouco tá fazendo pagode, cara. Não vai fazer rock. Você vira um roqueiro então, podre, cara, né? Exatamente, não existe. Então, cara, nem tudo é pra todo mundo, entendeu? Essas pessoas têm que entender. E se começar a ficar essa viadagem que tá... Cara, vai acabar o mundo dos games. Tudo vai virar GTA, tudo vai virar Call of Duty, acabou. Vai pois ficar é, por isso tudo que eu disse, coisa, entendeu? Por isso que eu disse, tem espaço pra todo mundo, tem que ter vários gêneros de jogos e dificuldades que assim, agradem a cada público específico. E eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser separado jogos para gamers e pseudo-gamers, né? Porque se você for ter que agradar todo mundo, essa galera que shippa qualquer coisa, não vai, muito em breve não vai ter nenhum jogo que seja decente, a verdade é essa. Você não vai ter paz na criação, você não vai ter paz na criação. É porque a gente tem que pensar no seguinte, é uma geração, cara, assim, eu tava pensando agora, é uma geração que ganha troféu por morrer 100 vezes no jogo. Já pensaram nisso, já? Isso é um retrato dessa geração. Você... Eu acho que o lance dos achievements, a gente pode conversar em outro cast sobre isso e tal. É uma ideia legal pra você jogar, pra você explorar o jogo, você repetir o jogo, legal. Mas até nisso, eles colocam. Eles te inferiorizam como jogador. Ó, morra 200 vezes. Aí às vezes você jogou um jogo bem, você é punido. Você, Pyron, é punido. Você demolei. Luke, ou o jogador da é punido. Poxa, mas eu aprendi a jogar o jogo, cara. Posso ir um pouco mais além? Uma geração. Que paga pra ganhar. Aquele famoso free to play, pay to win. Né? Você, tipo, você não, win. O jogo win, não te recompensa como deveria pela sua habilidade, pela sua vitória. Ele só te recompensa se você pagar pra ter um item tal, pagar pra ter armadura tal, arma tal. E isso, pô, véi, chega qualquer moleque de 10 anos, mete um cartão de crédito ali de um pai rico que tem dinheiro. Pega todas as habilidades do jogo e o cara vai se achar o fodão. Ah, quem joga mais é quem ganha mais. Mas não, o cara não joga nada. O cara comprou a vitória. É um jogo que eu chamo de... Eu tive essa experiência com um jogo que eu e meu primo jogamos, chamamos de jogo Cartão da Mamãe. Que eu estava jogando numa época, eu estava jogando Yu-Gi-Oh! Um jogo online do Yu-Gi-Oh! A gente gosta do jogo, de card game, a gente gosta de board game, de card game. Tava jogando. Eu jogava contra ele, jogava... Contra os caras que tinham o deck inicial, eram partidas emocionantes, boas, legais de jogar, reviravoltas. Aí você pegava um cara lá, você via... E ele gastou tipo R$600, cara. Aí ele botava um monstro, por exemplo. Você tinha um monstro nível 1600, 4 estrelas. Porque no Yu-Gi-Oh! Você tem que botar até acho que 4 estrelas pra você botar sem sacrificar um monstro, né? Então, ele botava um monstro de 2500. Ele botava com umas habilidades absurdas. Aí a gente falava, esse cara é cartão da mamãe. Não tem como eu ganhar dele. Não tem como eu vencer ele. Ele não é bom. Ele comprou, ele não tem a vitória, estratégia. Pô. Ele simplesmente bota algo... Ele comprou vitória, ele bota algo de apelo que não se compara com o que eu tenho. E ele vai ganhar de mim não porque ele é bom. Ele vai ganhar de mim porque ele tem mais dinheiro. E esse tipo esse é um tipo de jogo ruim. Aí você acaba. Aí o que acontece? Esse jogo ele afasta. Esse jogo aí ninguém mais jogou depois. Enfim, pra gente também não ficar langando muito, acho que a gente já falou demais, galera. Ideal é, cara. Deixa a indústria, deixa que os desenvolvedores façam os seus jogos, cara. Tem que ter jogo pra todo mundo, pra todos os gostos. Só não, né, acabem com aquele jogo que não é do teu agrado. Aceite, cara. Não gostou? Beleza. Outra pessoa pode gostar. Simplesmente aceitem. Joguem um jogo que te agrade e vamos todo mundo ser feliz, cara. Tem cada um na sua. Uma coisa pra incentivar, que a gente tá falando aqui, uma coisa que pra incentivar... É, o jogador das gerações atuais apreciar jogos antigos, uma dica que eu dou é tentar jogar aqueles jogos pelo sistema de troféus do Retro Achievements. É um jeito de fazer ele jogar, porque a galera hoje, a geração gosta de troféu. Gosta de troféu, gosta de contar, né? Então, é um jeito aqui de incentivar eles a jogarem os jogos antigos, porque deve ter lá, termine sem morrer, termine sem pegar continue, faça tal coisa. Então, o cara não vai conseguir usar o save state, né? Então é um incentivo pra eles. Uma coisa pra gente dar uma aliviada na tensão. E pra dar um tempinho aí dos kids, dar uma enxugada das lágrimas, de tanto que a gente bateu um pouco nessa galera, né, cara? Vê se vocês lembram alguma coisa aí. Teve algum jogo que, olha, você pegou aquele jogo, cara, e você marcou isso tanto na tua vida que você travou, que você não conseguiu, que você não passou, cara. Tipo, pô, pode até não ser difícil, mas ocorreu alguma coisa ali, cara, e você teve que desistir do jogo. Tem algum aí que vocês me lembram de mente aí agora? Eu desisti de alguns. Eu vou lembrar, por exemplo, Capitão América Avengers do NES. Eu, na época eu não consegui terminar. Eu emocionei de ficar quase lacrimejoso quando eu vi o Ossos Cruzados. Tipo, eu nunca tinha visto ele. Eu cheguei lá, nem durei com ele, morri. E depois nunca mais consegui chegar. O próprio Ghosts and Goblins, que eu chego na segunda fase. Eu tentei várias vezes. Um jogo que eu amo muito, e ele não é pra mim. Eu amo muito ele, gosto muito dele. É o Arkanoid também. E, cara, acho que a gente lembrei deve ter uma lista lembrei grande. De um. Sonic Spinball. Nunca zerei Sonic Spinball. É uma das minhas frustrações por ser fã de Sonic, é um dos raríssimos jogos do Sonic que eu não terminei, Sonic Spinball. Eu me recuso a utilizar a save state nele, eu prefiro não ter zerado e pegar uma vez ou outra e tentar de novo do que usar a save state. Porque você não vai ter zerado, se você usar save state você não zerou. O seu cérebro já sabe disso, você não se engana, isso que é o legal. Teve outra situação que foi engraçada. Eu duvido que alguém não fez. Alguém daqui da mesa não fez isso. Heroes of the Lance pra NES. Você tem, claro, né? Tenho. Se você já jogou alguma vez esse jogo? Eu não peguei pra jogar fundo, cara. Esse jogo eu não peguei. Cara, a série inteira eu não peguei pra jogar fundo ainda. Galera, joga o gameplay ali no YouTube só pra você sacar o que eu vou falar pra vocês. Qual que é a parada do jogo? O jogo começa e ele é um AD&D, né? É um RPG AD&D. E você tem, assim, tipo, 6, 7 personagens para você escolher e você pode mudar esses personagens a qualquer momento. A primeira tela do jogo, cara, é o seguinte: um espacinho onde tá o teu boneco, um buraco gigante, e depois desse buraco gigante tem uma continuidade do chão, assim, né? Da tela, digamos assim. Cara, sério, eu tentei de todas as maneiras imagináveis pular o buraco. Dos 6 personagens, 6, 7 personagens, todos pulam e caem no buraco imediatamente. E, cara, tem um que é tipo um mago, assim, que ele dá uma flutuada, tá ligado? Você pula, dá uma voadinha assim, cara, quando ele tá chegando na beira do buraco, cara, ele cai no buraco. Ou seja, eu não consegui passar da primeira tela do jogo. Muitos anos depois eu fui descobrir que era simplesmente você virar de costas e andar pro outro lado da tela, tá ligado? Ignorar. Na época eu não... É, sabe o que eu fiz, cara? Cheguei na locadora, ô tia, não funcionou o jogo. Quem não fez isso, né? É verdade, cara? Todo mundo já fez. Já fez não isso. Funcionou o jogo, é claro. Eu recebi aquela clássica resposta: ah, se não gostar do jogo, não precisava, né? Falar assim. Não gostar, falar que não gostou do jogo. Mas é isso aí, galera. Tem um exemplo legal, só pra fechar aí, que é diferente, a gente não falou sobre isso. Tem um exemplo legal que eu ficava bolado: tinha um primo que tinha. Né, o primo que me deu o Phantom System depois. Ele, cara, eu fui na casa dele e ele tinha comprado o Simpsons de NES, né? Eu achava aquele jogo incrível, cara. Nossa, assim, eu ia pra lá e achava o jogo incrível. Pô, até hoje é um jogo que eu elogio pra caramba pela variedade de coisas que tem pra fazer no jogo, cara. E ele jogava aquela porra com a maestria, porque ele tinha fita, né, cara? Aí já ficou um mês jogando a porra do jogo. Ele passava das fases, parecia que o jogo era o mais fácil do mundo, cara. Parecia... Porra, precisa da fase 1 do Mario, sabe? Aí o Phantom tipo, foi jogar e eu vou jogar, e se fudeu. Caraca, quando eu fui jogar a porra do jogo, eu falei, não é possível, cara, eu sou um retardado. Eu não consigo nem pular desse alienígena aqui direito, cara. Cara, o cara acertava... Porque o Simpson, ele é difícil, sim, ele tem um super pulo, né? Tem que apertar os jogos ao mesmo tempo, ele dá o pulão do Bart. Caraca, tinha que ver ele pulando. Ele zerou na minha frente o jogo, cara. Acho que sem perder uma vida. Acho que perdeu, se ele perdeu duas vidas, foi muito. Eu passava nem na primeira fase, cara. Eu falei, não é possível, cara. Eu sou um retardado, cara. Como é que pode, entendeu? Tem isso, cara. É foda. Também terminei isso aí também. Não, eu terminei depois, né? Trabalho. De velho, eu terminei. Honra. Mas na época de moleque, eu não terminei não, cara. Tem alguns jogos, cara, grandes antigos, que você vibra por ter terminado, cara. Você, tipo... Dá um chupa no videogame, você fala, seu desgraçado, eu consegui te vencer. Cara, um jogo que eu lembrei agora foi o... Sem zoeira, não sei se vocês vão sentir mesmo, mas foi o Batman do Nintendinho. Eu fui jogar o jogo e eu... o jogo tem umas 7, 8 fases, eu acho, não lembro direito agora. E eu tava jogando, aí eu comecei a jogar 8h30 da manhã, eu tava de férias. Tava jogando 8h30 da manhã, comecei a jogar, acordei cedo e fui jogar. Aí foi passando e tal, eu falei, ah, o jogo bacana, o jogo não é difícil, né, cara? Eu tava quase no final, acho que em 2 horas eu tava terminando o jogo. Eu falei, ah, beleza, cara. Aí quando era umas 11h30, eu falei, ah, vou comer, né? Vou comer, depois eu volto e termino o jogo, mais uma hora eu termino. Cara, eu cheguei na fase do Coringa. Não é zoeira, eu levei, só no Coringa, eu levei 13 horas pra matar ele. Eu terminei 1 da manhã. Uma da manhã. Cara, eu só parei pra jantar e pra ir no banheiro. Cara, quando eu terminei esse jogo, era 1 da manhã, cara. Eu tava louco, descontrolado. Eu gritava, cara. Chupa, filha da puta! Jogo safado! Meu irmão acordou, cara. Meu irmão, cara. Você é louco que foi? Eu falei, foi. Matei a maldito desse Coringa, desse desgraçado, meu. Cara, é... Quem jogou esse jogo? Quem na nossa época? O cara não... Esse prazer é maior que qualquer troféu que platinar um jogo. Então, essa história do Rubinho é perfeita pra fechar esse cast, porque é uma lição de vida. Pessoas, você que está ouvindo esse podcast, se tem um jogo que você está sentindo dificuldade de jogar e você acha esse jogo legal, simplesmente, meu amigo, seja melhor. Joga mais e seja melhor. Valeu, galera. Até o próximo. Um abraço. Falou. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.